O Domênico Gato é todo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O moto é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira, com ele as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatata, e o Portuga vai dar as últimas notícias da Lusa no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol, todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar a edição do Estádio 97, em nome de Esser, construindo com valor. Também em nome da promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Também em nome de BV Financeira, tá precisando de ajuda para pagar as suas contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você, hein? Ligue 3003-7888, acesse www.bvfinanceira.com.br. BV Financeira, seu crédito está mais perto do que você imagina. Engove, vai pra balada? Bom, engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde a todos os nossos amigos aqui que estão. E aí? Os poucos. E aí? Beleza? Só nós? E aí, Dom? Tamo na área, né? E aí, Domênico? Só eu, você, mano, e o... Sempre os mesmos. E a produção? Sempre. Os que trabalham, e né? O Vilelinho ali? Sempre os mesmos. Fazendo os filmes, só? Que trabalham. O resto... Cadê o cidadão nariz grande? Ah, esse... A liga tá lá no fundo, lá, mano. Esse... A liga tá lá no fundo. Esse... Onde você tá, B, já? Eu tô dando. Ah, então tá. Sombra? Eu tô sentado na porra da madeira. Caraca, velho, tá difícil assim, hein, mano? Estrelinha, estrelinha. Porra, os caras... Bagulho tá osso, hein, Domênico? Tá sentando na madeira ou tá dando, é... situação dos caras aqui, tá complicado. Seu Bento se dedicou de vez à horta. Foi embora? Não quer mais saber de voltar? É, agora com essa chuvarada toda, pra cuidar do orégano. Ah, entendi. Bom, então vamos às principais manchetes das agremiações. Vou começar então com você, Mano. Corinthians! É isso aí, Domênico Gato. A expectativa que a diretoria do Corinthians tinha de talvez adiar o jogo pro domingo, ou então antecipar o jogo do Atlético Mineiro pro sábado. Pra ficar um negócio mais legal, né? Pra ver talvez aí aquela final, entre aspas, praticamente aí declinou, né, Domênico? Porque a diretoria do Corinthians pensou em alterar esse jogo, mas a própria Polícia Militar acabou vetando aí, dizendo que não daria segurança para dois jogos grandes aí na capital paulista. Certo. Então o jogo do Corinthians permanecerá no sábado mesmo aí contra o Curitiba. Certo. E o Palmeiras jogará no domingo. Só que agora também tem um outro impasse, Domênico Gato, porque dependendo do que acontecer no jogo do Atlético, se o Atlético não vencer o Figueirense jogando em Florianópolis... E que hora que é esse jogo? É o mesmo horário do jogo do Palmeiras, Porto. Tá. Pode acabou haver, o campeonato. Sim. Então, não, mas, acabou, né? Não, mas acabou. Se o Atlético não vencer o Figueirense, se ele empatar ou perder e o Corinthians vencer o Curitiba no sábado, automaticamente o Corinthians consegue aí já mais um título brasileiro, no caso o Hexa. Só que... Mas aí não vão faltar 12 pontos ainda? Não, já foi pro vinagre. Não, matematicamente. Eu sei que já foi faz tempo. Mas matematicamente não faltam 12, porque faltam 15 hoje. Acabada a rodada, faltarão 12. Mas se o Corinthians vencer... A diferença é 11. Não, mas se o Corinthians vencer, sim. O Corinthians vai pra... Corinthians vai vencer. Mais 3, vai pra 14. Aí esquece. Aí foi, é verdade. Aí esquece. Se o Corinthians 14. Vencer, se o Corinthians se eles empatarem, Curitiba... cai pra 13. Sim. Acabou, é verdade. O Corinthians vencendo aí o Curitiba, ele aumenta a vantagem pra 14. Aí matematicamente acabou. E aí não tem mais jeito. Tem razão. Só que agora existe uma grande preocupação também, Domênico Gato, porque automaticamente, se o Corinthians for o campeão no domingo, os torcedores do Corinthians, eles vão começar a sair pra rua pra comemorar. E teremos um jogo do Palmeiras aí, que vai acontecer aqui no campo do Palmeiras. Isso. Às 5 da tarde no domingo. É. Ou seja, automaticamente o jogo do Atlético e Figueirense também, que é às 5 da tarde, é um jogo simultâneo. Se a torcida do Corinthians perceber que o Atlético vai perder o jogo, ou que empatou... Ou já tiver tomando uma naba, né? E já matematicamente não existe a possibilidade do Atlético alcançar o Corinthians, tá na cara que os torcedores corintianos aí vão sair pras ruas aí pra comemorar. E aí, quando você não tem RG número 2, um local específico para comemoração, Porque, por exemplo, a Paulista ela fica agora fechada de domingo, mas até às 5 da tarde. Sim. Depois das 5 da tarde, trânsito liberado aqui e o pessoal começa a andar com carros, enfim. O pessoal começa a transitar aqui pela região da Avenida Paulista. Só que a Avenida Paulista hoje, RG, não é mais um ponto de concentração de torcedores quando comemoram um título. Ultimamente, o Corinthians, ele, quando foi campeão, ele tem comemorado ali naquela... no Campo de Marte, ali naquela praça lá do Heróis da Feb. Sim, sim. Ali, RG, tem sido um ponto costumeiro ali de comemorações. O Corinthians já utilizou a Embi também, mas até agora não tem nada definido. O que pode se fazer? Talvez colocar o jogo do Corinthians ali na arena, mas a arena também é um acesso ali da linha vermelha do metrô. Tá certo? É complicado, RG. Vai fazer o quê, Domingo? A possibilidade de vários focos de encrenca é gigante, RG. É gigante. Por exemplo, a turma tem ido ultimamente para Vila Madalena. Pega aqueles barzinhos lá, quer dizer, são grupos. São pontos tradicionais. São grupos que se formam pra galera e assistir. Mas, por exemplo, o cara que tá na Zona Leste, RG, ele não vai vir até a Vila Madalena. O cara vai ficar no Tatuapé, entendeu? Tem um monte de barzinho também. São possíveis focos, né? Espalhados pela cidade. Então, para acontecer talvez uma tragédia, Domênico Gato, não vai demorar muito, porque é uma aglomeração de 200 ou 300 torcedores do Corinthians, tá certo? Encontrando torcedores do Palmeiras que vão estar voltando do jogo também. Certo. Para acontecer uma bobagem, é um absurdo isso que a gente tá falando, porque não deveria acontecer. Torcer um deveria passar pelo outro. Sacaneia, brinca, tira um sarro, mas futebol é isso, acabou aí. Mas infelizmente hoje a gente vive num mundo, cara, que os caras matam por 50 centavos. Verdade. Então imagina torcer pro rival. Complicado. É um absurdo, é uma derrota da sociedade, eu concordo plenamente. Mas é uma preocupação aí que a Polícia Militar vai ter que ter, porque possivelmente aí no domingo teremos aí grandes problemas. E galera vai estar com a camisa do seu time, quer dizer. O Atlético é quem? O Figueirense jogando em Floripa. Não é fácil, não, porque o Figueirense tá lá pra não cair, né? Mas independente de qualquer coisa, Domênico. Se os dois vencerem, continuam os 11 mais 12 pontos em disputa. Sim. E ainda não acaba matematicamente, né? Matematicamente não, mas o campeonato acabou domingo, não, né? Acabou. Campeonato, não, futebolisticamente acabou, falando, o campeonato acabou domingo. Eu acho que o futebol tinha acabado antes. Não, mas aí que tá. Domingo foi o tiro de misericórdia. Já tava indo pro saco e acabou indo. Matematicamente, né? Ainda existe uma chance, talvez, aí do Atlético Mineiro conseguir a liderança do campeonato. Matematicamente existe, mas a matemática nesse sentido aqui não vale nada. Não. Futebolisticamente falando, o campeonato acabou no domingo. Mas então, é isso aí. Tá certo. Depois a gente comenta um pouco mais. Tá bom. Vamos então agora a nós. Nós, RG. Nós é o seguinte. E aí, como é que tá nós aí, Dudu? Estamos aguardando o jogo contra o Vasco e a ansiedade é mais pelo jogo da final da Copa do Brasil. Vascão, né? Eu tava olhando aqui uma matéria agora, o Gabriel, rapaz, lembra do Gabriel, o volante? Sim. Que machucou do joelho e tal, os caras falaram que a volta dele seria, que estava programado pro ano que vem, ele já está treinando, hoje treinou em campo. Porém, você fala assim, porra, vai voltar, tá, calma. Foi uma contusão grave, tal. Segundo eu li... Não pode adiantar etapas. Eles estão projetando a volta dele só para fevereiro. Não pode adiantar, fevereiro. Não pode adiantar etapas, né? Que, pois, senão arrebenta de novo, aí já viu, né? Não adianta, né? E basicamente é isso, né? O Palmeiras ainda não tem a confirmação de quem vai jogar para pegar o Vasco neste final de semana. O Palmeiras vai precisar vencer o Vasco para poder sonhar com essa quarta vaga. Que, na minha opinião, essa quarta vaga, para mim, já foi. Muito difícil o Palmeiras conseguir a quarta vaga. Fala aí, ó. Boa tarde, eu só espero que você tenha a confirmação para me dar o time que devo escalar. Não, porque eu não tenho estou nada. em dúvida entre a escalação dos volantes. Se eu tô entendendo o Domênico com relação a você, ele tá querendo que você trabalhe mais e fale menos. Na verdade, estou deveras na corda bamba. Não tá na corda bamba, mas você tem que poder ver. Trabalha mais. Eu esperava. Esperava mais. Domingo Gato. Perguntaram, vem de interrogação. Não vem. Será que o Palestra não precisava de mais padrão de jogo? O bicampeão brasileiro não tinha que mostrar mais? Não, o elenco milionário montado, só isso? Tem quarto lugar no brasileiro? Que absurdo. É verdade. É impossível. É verdade. Bom, é isso. Fora as brincadeiras, Domingo, boa tarde, boa tarde a todos, desculpa o atraso devido à chuva. E ontem, e antes de ontem, também não pude estar presente no programa, estava em um evento em BH. Aliás, um abraço para todos de BH. Mandaram muitos abraços para o Mano em BH. E aqui, imagino. Muitos abraços para mim também. E o campeonato acabou chupem, mesmo, mano. Eu fiquei com cara de bunda, que o Galo. Aliás, taxa aí, otário. O Mano lá, Lá o papo é o seguinte, aqui tem Corinthians, hein? Patrão, aqui tem camisa. Lá o papo é o seguinte, hein? O Leverkusen não diz feliz 2016 no Atlético Mineiro, não. Não, mas não diz, por opção. Não diz mesmo. A informação que eu tenho é que o Leverkusen quer, não, ele quer se aposentar. Ele também não tá muito afim, não, também. É os dois lados que não estão afim. Viu? Quer parar mesmo? A informação é... Ele tem muito dinheiro, viu, Domenico? Ah, mas ele é um bom jogador. É que o Levir aí tá afim aí de curtir um pouco aí do que ele conseguiu nesses anos todos de futebol. É um bom treinador. É muito rico, Levir. Parece que ele vai ter aí um ano sabático, pra não dizer que é uma aposentadoria já... Chique, antecipado. É, tá certo ele. É, e quer saber, RG, com a grana que esse cara tem, velho... Pô, já banca 3-4 gerações da família, mano. Tá pra quê? E me desculpe, o culpado não é o treinador. Um time que tem o Ed Carlos arrumando a bola pros caras fazer o gol, não pode fazer muita coisa. Não interessa. E se o senhor ficou com papel... com cara, aliás, se o senhor ficou com cara de bunda, antes que eu use papel higiênico, só me traga as minhas cervejas. Não, mas eu só trago a cerveja foi Itaipava 100%. É lógico que é Itaipava 100%. É lógico que é Itaipava. Ah, que beleza, cachê o merchan. Então tá bom. É, antes da gente partir para as duas últimas agremiações, quero dizer que o Estádio 97 vem em nome de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de BV Financeira, está precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você, hein? Ligue 3037888, acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Também em nome de Engove, vai pra balada, bom Engove pra você, hein? Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Em nome de Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. Acesse banditec.com.br e se inscreva para o vestibular 2016. Em nome de Esser, construindo com valor. Itaipava, futebol 100%, só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Também em nome da promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. E agora vou começar com um recado aqui da Recubriplast. Você, meu amigo, olha esses últimos dias aí, tá, o que tá chovendo, hein, velho? Nossa senhora, tá chovendo barbaridade. Uma barbaridade, velho, a agora, chuva em São Paulo. Tô dando uma olhada, tá aquela chuvinha, não tá aquela chuvona, mas tá uma chuvinha. É, mas já, ó, Domênico, freguesia do ó agora há pouco. Então. Aí, mano, também tá com o pé todo molhado, tá de chinelo, ó. É. Tá parecendo um retirante. Pô, de chinelo mesmo, velho. É corrente, velho. Aqui não tem frescurinha, não. Então, é nóis, entendeu? Olha, o tênis do mano tava com umidade, né? Tava com infiltração. O tênis com tênis, infiltração. Infiltrações. O tênis do mano tava com goteiras. O tênis do mano é igual a sua casa, então. Você fica preocupado? A sua casa tá igual o tênis do mano? Então, não. Você não pode ficar com preocupação desse tipo, porque pra sua casa tem solução. Pro tênis do mano não tem. Só trocando mesmo, comprando outro. Mas pra sua casa. Temos a solução, você tem que proteger sua casa, meu amigo. Não tem que ter medo de chuva. Proteja sua casa com impermeabilizantes, Recubriplast. Esse é o produto, hein? Pode assinar, tô assinando embaixo. Recubriplast é o produto para você terminar os seus problemas, né? Vai terminar com os seus problemas de infiltrações de goteiras, tá certo? Recubriplast é 3 em 1, meu amigo. Primeira de mão sela, segunda de mão pinta, terceira de mão impermeabiliza. Que gostoso. Vou dizer pra vocês, o Recubriplast, ele é o único que tem garantia de 5 anos e é o único impermeabilizante no mercado que oferta até 14 opções de cores, hein? É Recubriplast. E você encontra Recubriplast nas boas lojas do ramo. É só você consultar as lojas lá no www.sinteplast.com.br. Manda um abraço pro Ricardo. O Ricardo é palmeirense, hein? Olha, o Ricardo aí tá todo preocupado com o Verdão. Será que vai ganhar a Copa do Brasil? Proprietário das lojas Palmares Tintas. Ricardo, obrigado pela audiência aí. Obrigado aí, viu? Impermeabilizantes Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. Estágio 97. Santos! Let's go! Santos, RG. É, Dodô, estamos lá treinando. A quarta-feira hoje tá igual a geladeira da rádio. Como é que é? Vazia. Da rádio não tem nada. Só tem espaço. Você abre. Não tem mais espaço para nada. Ô, RG, tá igual aqueles caras que fazem churrasco, amolando a faca. Espaço é o que mais tem lá na geladeira da rádio. Tá parecendo a mira, minha cara. Então, vamos pegar o Joinville aí, final de semana. Ah, não dá, hein, velho. Sem o Zeca e o Gustavo Henrique. E o provável time aí que tá treinando lá, treinando, é o Vanderlei, Daniel Guedes, Paulo Ricardo, David Braz, o Chiquinho, Thiago Maia, Renato Lucas, Lima, né? O Renato certo. E o Lucas Lima, Marquinhos, Gabriel, Gabigol e Ricardo Oliveira. Esse é o time. Ricardão aí, tomara vá lá e ratifique de vez a artilharia, eu acho que isso é importante. Já foi, né? Não. É bem encaminhado. Só alguém de embestar. Quem que é o segundo lugar lá? Que é o Wagner Love. Wagner Love, né, mano? Prato também. Tá com 15 o Wagner Love ou não? O Wagner Love ainda não chegou nos 15, não, RG. Quem tá com 13? Quem tá com 15? Não, ninguém tá com 15. O Ricardo Oliveira acho que tá com 20. Aí depois ele tá com 12 ou 11. Ricardo Oliveira, 20. É, vai. Lucas Prato, 12. Wagner Love, 12. Jadson, 12. É isso aí. E aí o André do Sport tem 11. Então, mas aí nessa pegada aqui. E o Pato, 10. Pronto. Nessa pegada que vem o Pato aí, o Wagner Love, que os caras estão fazendo gol aí, né? Umzinho, doiszinho. 8 gols. Não, não. É difícil, mas ainda faltam 4 jogos, né? 5. 5 rodadas. O RG, esse final. Tem que fazer mais de um gol por rodada. Pega essas babas RG, aí, este final do Campeonato Brasileiro tá tão animado quanto dançar com a irmã na formatura. Mas você já foi na formatura? Tá acreditando no não, eu pateta. Não. Peraí, ô, seu animal. Você me respeita aqui, ô, seu. Eu e acredito. Eu acredito mesmo. Aqui é galo, rapaz. Deixa eu falar um negócio pra você. Vou falar um negócio pra você o seguinte. Vai, mané. Vou falar um negócio pra você. Eu e você aqui dessa mesa. Que tem camisa, não, tudo bem. Mas eu e você aqui dessa mesa somos um dos poucos que não gostamos do campeonato de pontos corridos. Não, e eu sei detesto, que você. É que eu gosto, eu detesto. Eu também. Eu acho que você não vai mudar de opinião porque seu time ganhou. Mas é o seguinte: esse final do campeonato é monótono, detesto. É chato. Qual é o interesse, o tesão de um jogador do Santos pra colocar uma perna pra diminuir uma bola pra jogar contra o Joinville United? Explica pra mim. O tesão, eu explico. Nenhum, velho. Explico. Então você tá sendo. Então você tá sendo. O ânimo do jogo, porra. Então você tá sendo. Não. Pelo contrário. Qual jogo? Falou qual jogo? O tesão Santos, que o jogador Joinville. Do Santos. Não, peraí. Porra. O tesão que o jogador do Santos tem que ter é porque ele não garantiu a conquista da Copa do Brasil. O Santos, se quiser se garantir na Libertadores ano que vem, precisa segurar no mínimo a quarta vaga. Porque Corinthians, Atlético Mineiro e Grêmio já seguraram a vaga. Eu concordo, mas o jogador, ele vai dar mais importância que o jogo. Não. Peraí, a bola que ele vai pôr o pé pra dividir? Calma. Desculpa, ele não vai pôr o pé pra dividir um jogo desse tendo uma final pra disputar. Ah, para. A minha opinião é que é isso. Ele tá... A final, o primeiro jogo é dia 24. Ninguém quer ficar fora. Ele tá dividindo o Portugal. Eu acho que a final é mais importante. Ele tá dividindo a quarta vaga com o São Paulo, pô. Os dois estão lá com 53 pontos. E tem o Inter na rebarba. E o Inter esperando. Respeito os amigos, mas com todo respeito, entre levantar uma taça, sou campeão da Copa do Brasil ou sou quarto lugar do Campeonato Brasileiro, eu prefiro levantar a taxa. Certo? Bem, é claro, dá pra pegar os dois. O que você vai fazer no final de semana? Dá pra pegar os dois. O que você vai fazer no final de semana? Um monte de coisa, rapaz. Eu tenho fazer alguma coisa interessante? Churrasco, rojas de ouro, dragões, então depois tá bom, você vai no churrasco no final de semana. Por que você veio trabalhar hoje, então? Porque tem que fazer o programa. Mas você corre o risco de entortar o pé, quebrar a perna, mas já é. Ué, isso, mas perder o churrasco. Mas pra mim todo programa é importante. Jogo de futebol não. Mas jogador também, todo jogo é. Mas essa sua tese aí, Portugal, é a seguinte. Em qual jogo do brasileiro o Santos tirou o pé? Acho que nenhum, cara. O Figueirense jogando fora, RG. E jogou com o time B. Você acha que tirou? Tirou o pé, acho que tirou. Bom, você lembrou bem. Mas se quisesse, tinha atropelado, cara, o Figueirense. Na minha opinião, um jogador pensando em jogar uma final contra o Palmeiras, ele não vai se dedicar num jogo contra o Juninho. Ele não vai se dedicar, não tem nada garantido pro Santos. Tem nada garantido. Toma um cacete, Domênico Gato. Toma um cacete na Copa do Brasil do quem Palmeiras. Quem abdicou? Coisa que pode acontecer. Quem quase abdicou do negócio foi o Palmeiras. E perde. E aí o Palmeiras se perder o Santos, o que vai fazer agora? O Mano mesmo disse que o Corinthians abdicou da Copa do Brasil. Mas a Vini, como que o Corinthians ele tinha 100% de chance de ganhar o Campeonato Brasileiro? Ué, Santos também tem. Mas tá provado, ele tá na final, ué. Mas é mata-mata, Portugal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas o jogador gosta. É diferente. Não. RG, pra quem gravou diferente. Que o Santos ia cair durante o ano, todo mundo, o Santos agora vai cair. O Santos conseguiu uma vaga no G4 e mesmo assim conseguiu uma vaga na Copa do Brasil ganhando do Palmeiras. É pra levantar e aplaudir de pé o time do Santos. Só o RG acreditou no Santos. Daqui de nós todos, sinceramente, o único cara que falou assim lá, quando todo mundo olhou e falou o Santos vai cair quando devia a floricultura, o único cara que falou o Santos vai chegar foi o RG. Então, e você acha que eles vão tirar o pé no Campeonato Brasileiro? Você tá de brincadeira. Vai tirar, não. Tem uma desconcentração. Então, brincalhão, velho. Bom, dando sequência, vamos achou que lá. Achou que ia dar Atlético. Ai, o Mery em São Paulo! E o São Paulo, hein? Abel! Abel! Mas cadê o São Paulo? Quem fala do São Paulo aqui? Mano, fala. Ó, Sombra não, Domênico Gato. O São Paulo está querendo buscar algumas situações aí no mercado nacional, aí no futebol brasileiro, de troca, velho. Porque a própria diretoria do São Paulo está dizendo, RG número 2, que não tem dinheiro. Pois é. A própria diretoria do São Paulo está bancando essa situação de que não tem dinheiro, e eles vão tentar propor algumas trocas aí para alguns times brasileiros. Mas, ô, mano, o São Paulo é bom no troca-troca? Olha! Não, só para saber, isso é bom. É. Não, mas, ó, é verdade. Por exemplo, o Maicon, que está no Grêmio, que é um jogador aí que o Grêmio possivelmente vai fazer um esforço para segurá-lo lá, é um jogador que o São Paulo vai colocar em alguma situação, talvez envolvendo algum jogador do Grêmio. Esse não quer voltar, né? Olha, RG, foi uma situação muito ruim pro Maicon aqui, né? É, mas é, parece que a torcida pegando no pé dele. Parece que ele não quer voltar, mas, não. Mas, mano, aí é... Ele próprio disse aí que tá satisfeito lá no Sul, mas que ele gostaria de permanecer é lá. É a fome com a vontade de comer, né? Os caras aqui em São Paulo não têm saudade dele, ele também não quer voltar, então que se resolva, né? Então, São Paulo, antes de começar a pensar em reforços também, RG, estão falando do nome do Marlone aí também, que tá jogando no Sport, aí pode ser que... Não, mas o Marlone é bom jogador, mas cara. Mas ele é titular lá? Lógico que é. Tá jogando titular? Lógico, tá jogando e jogando bem. Ah, pode ser. Marlone e Diego Souza, mano. Então, cara, o São Paulo tá numa situação aí, numa sinuca de bico, RG. O São Paulo tem uma crise administrativa ainda que tá sendo controlada pelo Leco, mas o São Paulo tem um grande empecilho aí, que além da crise administrativa, é a crise financeira. São Paulo já disse aí que não tem dinheiro e vai ter um time aí talvez um pouco modesto pro ano que vem. Isso, e várias situações também, né, mano? Não adianta ficar também, cara, agora que se puta buchicho ou fomentando ou alimentando, nem sei se isso tá partindo do São Paulo com relação aos jogadores, se não definiu se o técnico vai ser esse, se não vai, se vai continuar... Possivelmente não, né? Será, né? Vai continuar com o Dorival, assim, então não adianta, é bobagem ficar fazendo assim. E outra, esperar realmente quem vai sair, né? Quais são os caras... Quem vai sair, né? Então, o papo já tá batido o martelo. A pauta do Luiz Fabiano, né? Rogério Ceni. Então, o Rogério para. Esses já são certos, né, que vão parar. Não, o Rogério para, o Pato um abraço. Agora a dúvida fica entre o Ganso, o outro lá que mandou a torcida... Michel Bastos. Esse é um poeta, hein? Que mandou a torcida calar a boca. Tem que definir uma série de situações primeiro, né? E uma outra situação, RG, agora falando na parte dos bastidores ali... O presidente do Conselho Deliberativo de São Paulo aí, o Marcelo Pupo. Não, é o cara? Pupo. Tinha o Roberto Pupo Moreno, lembra? Tinha, Fórmula 1. Fórmula 1. Ele ouviu a gravação aí que o Otaide apresentou pra ele. E o que que tinha? A respeito daquela situação do Aidar. O que que saiu, mano? E o próprio Marcelo Pupo aqui, Portuga, ele disse que precisa ter calma, que isso precisa ser apurado com calma, que não adianta meter o pé pelas mãos. E diz que a decisão final a respeito desse caso sairá somente em 2016. Corta pra mim, por favor. Ou seja, Domênico Gato. Que coisa, hein? Ou seja, por mais que eu entenda também, nesse sentido ele tá certo. Tem que ter cautela pra julgar, tem que ter cautela pra avaliar. Sim. Mas não poderiam, de forma alguma, estender isso aí só pra 2016. É uma situação extremamente grave, talvez aí o capítulo mais triste da história do São Paulo. No qual o Aidar ali tá metido até o pescoço com lama, barro. Nossa, e outras coisas que eu não gostaria de citar aqui, porque tem gente que já deve estar jantando. A hora da janta, velho. Mas a diretoria de São Paulo aqui, no caso aqui, o seu Marcelo Pupo, que é o presidente do Conselho Deliberativo do clube. É isso mesmo, né? Conselho Deliberativo? Acho que isso é isso aí, é isso aí. Ele é presidente do conselho. Então, cara, ele próprio deveria chamar pra si essa situação e tentar resolver o mais rápido possível. Agora você fala, isso daí vai ser definido só em 2016, tem que ter calma, vamos avaliar a situação. Gente, isso aí tá com cheiro. Sabe por que eles estão? Sabe por que eles estão fazendo isso, mano? Pra varrer essa sujeira pra baixo do tapete. Eles estão ganhando tempo pra quê? Pra ver se a mídia e os próprios torcedores jogam isso no esquecimento. Com o tempo a coisa cai no esquecimento, ninguém fala mais, assim como o caso português, Fluminense, Flamengo aí. Quando o Leco foi chamado pra, né, assumir tudo isso, eu disse aqui, Raposa sabe o que está fazendo, sabe lidar com isso. Gente, esquece. Esse papo de São Paulo, esquece. É VIP portuguesa. Acabou. Cair no esquecimento, ninguém mais vai lembrar. Vai ser para 2016, esquece. Aí daqui a alguns anos a gente fala assim, você lembra de uma história que tinha uma fita que o presidente de São Paulo teria dito? Pô, até hoje ninguém sabe. É igual para o português. Ô RG, quando você pratica um crime, tá certo? Quando você tem lá um cenário de crime, quanto mais tempo demora para que você possa avaliar a situação ali e resolver de fato o que aconteceu, mais tempo você está perdendo de achar a verdade. Porque, por exemplo, as digitais elas começam a sumir. Muitas coisas ali que tem... O local do crime é modificado. Cena, podem modificar. Mas isso é proposital, né, então, mano? Então, aí que tá, RG. É uma situação triste, cara. Eu acho que, ó, os sócios do São Paulo... Porque o torcedor não tem esse direito de talvez chegar lá e reivindicar... essa fita, ou então pedir pra ver as imagens do hotel, coisa do tipo aí. Mas eu acho que o associado do clube, aquele cara que paga o clube, eu acho que esse cara tem o direito. Direito não, esse cara tem o dever de entrar na justiça e pedir pra ouvir essa fita também. Verdade. Tá certo? E quando eu ouvir essa fita, se pudesse aí colocar na mídia, isso aqui não é pra tumultuar o ambiente do São Paulo, não. Não tô falando isso aí pra ser transparente, ambiente do São Paulo, não, Domênico. Se fosse no Corinthians, eu também estaria fazendo esse mesmo discurso. Porque naquela época que houve aquele imbróglio com a MSI, eu vim aqui e descasquei o do Alíbico. Eu descasquei o do Alíbico. Realmente, fiquei muito triste. Inclusive, não sei como não aconteceu nada comigo. Mas o negócio é o seguinte. Você tava com medo do quê, velho? Eu acho. Não, mas você tinha razão. Entendeu, Domingo? O tempo. Mas você tava falando a verdade, velho? Você tava falando a verdade, o tempo provou que você tá certo, velho? É, mas é. Não existem determinadas situações, Domênico Gato, que valem a pena ser expostas, cara. Você não pode encobrir, não. Não. Não pode encobrir. Porque a partir do momento que você encobre, você acaba meio que deixando ali pra trás. Um precedente para que outro possa fazer lá na frente novamente igual. Certo. Hoje já deu louco. Certinho. Entendeu? Então tem que parar com essa patifaria no futebol brasileiro. Concordo. Se houve de fato aí isso tudo que foi divulgado pela mídia e o Ataíde bate na tecla de que houve mesmo, o Aidara não pode responder somente um processo administrativo no São Paulo. Ele tem que responder um processo criminal, cara. Sim. Se teve desvio, se né? De fato essas acusações do Ataíde forem verídicas, esse processo não pode parar só na esfera desportiva, não. Concordo. Mas não vai não, viu? É isso aí. A gente fala um pouco mais falando sobre nessas coisas tudo, né? Porcarias que tem no futebol. Vocês viram o Zé Marinho lá? Cadê a algema? Não tinha algema, não, filho. Não. Tava com a mãozinha no bolso. Irmão. Cadê a... segurando só no bracinho dele aqui. Encontrou a mulher. Cadê... Foi tudo, lá. Véio. Cadê a tristeza? Então, aquele papinho de cadê que... a tristeza? Você viu a cara de triste dele, irmão? Vocês viram ontem ou não? Triste num puta apartamento em Manhattan, pedindo tudo por. Pedindo tudo do bom e do melhor, com o nosso dinheiro. Esse cara tem que mofar numa cadeia, velho. Eu vi. Inclusive, eu falei aqui pro Benja que ele não ficaria preso lá no avião. Ele não. Olha o Nariga chegando aí. Eu disse que ele não ficaria preso no avião e ele não ficou. Tanto é que ele saiu depois. Acho que não. Ele saiu na hora que ele foi conduzido também. Ele não estava algemado. Fugilado. É que eu acho que o advogado deve ter feito um acordo, estabeleceu ali que ele não seria algemado, que ele não ofereceria risco, que ele está colaborando e a polícia lá, no caso o FBI, acabou acatando aí o acordo que fizeram ali com aquela bandido. Aquela cena lá, bandido. Não é ele chegando no aeroporto, não. Não, é ele saindo indo pro hotel. Depois pro hotel, não, pro apartamento dele. Depois que pagou a fiança, não é do algemado. Não, mas mesmo antes eu duvido que ele tenha sido algemado. Você não pode sair nem do apartamento, né? Não, ele até pode, pra fazer compras, ir à igreja e se precisar de um hospital, ir ao médico. E não fez nenhum acordo. E não fez acordo. E não fez acordo. E não fez acordo de delação. Mas ainda ele não foi julgado, RG. Não foi. Calma. É que ele só pagou a fiança pra responder em liberdade até o julgamento, que acho que é dia 16 de dezembro. Ontem não era, ontem era só fiança, RG. Mas não vai fazer, Benjamin. Não vai. Quer apostar? Na verdade, não. Pra responder, mas não aposte. Não aposte. Olha, quando eu falei que o Ricardo Teixeira caiu, também o RG não acreditou. Mas caiu. Eu quero ver o João. Isso não é minha parte. Quero ver que ele ia cair da CBF. Quero ver o João Avelange preso. Quero ver o Ricardo preso. O velho tá solto aí. É isso. Ontem o herdeiro lá da Mendes, lá, como é que chama? Lá da empreiteira lá da. Oh. Da Mendes Júnior? Da Mendes Júnior? 19 anos em cana. Tô falando esportivo, né? No caso do Marinho, infelizmente. 19 anos em cana. É que infelizmente, no caso do Marinho, Domênico Gato, ele até vai responder esse processo, ele não vai conseguir escapar. Só que no futebol não tem moro, né? Mas o Marinho, ele vai continuar, Domênico Gato, um apartamento de luxo na Trump Tower. Na Quinta Avenida. Com uma tornozeleira eletrônica. Uma tornozeleira, mas tudo bem. Pago por ele, porque ele tem que pagar. Num travesseiro de pluma de ganso. Tudo bem. Com lençol de mil fios. O cara tem que estar preso numa cela suja, velho. Tudo bem, eu concordo. Mas amanhã ele fala, pô, vamos lá jantar no restaurante, vamos no Baltazar, não vai. Entendeu? Vamos com os netinhos pra Disney? Não vai. Eu não sei se não Brasil. Viu? Vamos pro Brasil que eu tenho negócio, não vai. Aí ele não vai poder sair. Vai, mas poder daqui a pouco desfrutar o cenário aberto, ele vai. Mas você queria, se tivesse morando lá, queria vir pro Brasil? Não, peraí. Aí também não. Uma coisa a gente fala... Uma coisa na brincadeira. Tudo bem. Uma coisa na brincadeira. Aquela coisa de brincadeira, pô, o filho tá preso na Quinta Avenida do que solto no Brasil. É uma brincadeira. Mas ele tá no país de primeiro mundo, tá em Nova York. Tudo bem. Pelo que ele fez, não tinha que ter esse luxo todo. Cara, é isso que nós estamos falando. Cara, o cara está com uma tornozeleira eletrônica. Vem aí. O cara não pode fazer. Ele tava tão chateado. Nossa, ele tava triste demais. É que nem quando você olha pro Maluf. O Maluf tá chateado. Tá sempre... O cara que é cara de pau, o cara que é um 7-1. Mas tá sempre... Mas a gente tá discutindo aqui, Benja, que ele deveria pagar essa pena dentro do presídio. Tudo isso é melhor que a cadeia. Eu também gostaria. É melhor que uma cadeia. Eu também gostaria. Usando nosso dinheiro, rapaz. Por mais que tudo, a moral... sabe, o cara foi pro saco, meu. O cara destruiu o nome. Não que, ele, não que pra mim ele tivesse. Porra, pra mim nunca teve. Anos. Mas amanhã ele chama lá filhos, netos e esposa pra morar com ele na Trump Tower. Tá bom. Pra desfrutar dos Estados Unidos. Deveria estar num presídio. Ele tem dinheiro pra isso. A mulher já tá lá, né? Então, deveria estar no presídio comendo rango azedo. Faz tempo, tô pilantra. Vestido de laranja, velho. A mulher já tá lá. Olha, gente, não é fácil, não. Bom, não é. É, mas continua dando a sequência aqui no nosso programa. Quero apresentar aos senhores aqui o Estranho no Ninho. Estranho no Ninho Francisco. Fabrício Francisco Costa Oliveira. Ele tem 37, na verdade. Tá. Auxiliar administrativo lá do Jardim Itacolomi. Feliz da vida com o time dele. E o time dele. Tá contente. Feliz. Deixa eu abrir aqui, ó. Quem nós é? Estamos é o mais trabalhando. Do Brasil. Tá muito feliz com o time estamos dele. Trabalhando com afinco. E aí, ô Fabrício? Olá, boa tarde a todos. Salve, salve. E aí, Fabrício, velho? Tudo beleza? Ótimo. Tirando a chuva, pé molhado, mas tudo bem. Carioca não gosta de chuva, né? Não, eu sou paulistano, RG. Ah, você é paulistano? Ah. Paulistano, filho de baiano. E o que te levou lá pro... Filho de baiano. Ele viveu, Flamengo. Acho que boa parte da infância dele na Bahia. Isso. Só passava a Rádio Globo no Rio, do Rio, na Bahia. Só passava o jogo do Campeonato Carioca. Até hoje, né? E você veio pra São Paulo no início da década de 70, permaneceu com a paixão e tá no DNA. É isso aí. E você disse que o rádio só traz coisa boa aí, tá vendo? Lógico que traz. Trouxe você. Mas eu sou bom, velho. E Fabrício, esse Flamengo vai chegar onde, velho? Eu espero que termine com o mínimo de dignidade nessas 5 partidas, ganhando 2 ou 3 e vamos... Vira a página. Cair não cai, né? Não, cair já foi. Não, agora, não. O sonho era a Libertadores. Quantos gols tem o Flamengo? Mendão tá 43. 44. É, tá ali, 44. Né? Não, é, se for matematicamente, dá pra sonhar. 9 pontos. Se fosse no campeonato das antigas, ele ainda não teria nem garantido o escape. Quarta vaga? Matematicamente, se der G5, dá. Mas. Pô, o Flamengo 44, né? Na prática, não foi, né? Mais 15 pontos. 9 pontos. Ó, 9 pontos. Matematicamente dá. Matemática dá. Futebolisticamente, não dá. Esse flamenguista aqui é um cara consciente. Além do que, não merece. Por quê? Se vai pra Libertadores, vai tudo pra baixo do tapete. E 2016 continua a enganação da torcida. E ô flamenguista, vocês estão torcendo pro Vasco ir pro saco? Com certeza. Eu quero ver o Elvírus na Sibéria. Elvírus, velho. Elvírus na Sibéria. Porra, ele vai pra Sibéria. Vai cair mesmo? Não, falou sério. Você acha que vai cair ou o coração mesmo? Sério não. Né? Sério mesmo, já caiu faz tempo. Agora eu tenho... Não é hipocrisia nem demagogia. A torcida não merece. Mas o clube merece tudo de ruim. Ô, amigão, hoje, inclusive, o Vinícius aí do Fluminense, ele deu uma declaração que gerou uma certa polêmica no Rio de Janeiro. Não sei se você chegou a ouvir. Falando que se... Ele falou, vamos entrar em campo pra tentar vencer. Mas se o Fluminense perder pra adversários diretos que ainda tem confronto com o Fluminense, se eu não me engano, acho que é Joinville e Avaí. Próximo jogo? Não, que é, não, é Chapecoense. Nossa, próximo. Chapecoense. Não, é... Não, Vasco ou Palmeiras? Não, não, do Fluminense. Fluminense. O Fluminense, se não me engano, pega Chapecoense. É, em casa. Mas o Fluminense, se não me engano, Domenico, ele tem 2 confrontos ainda diretos. Se não me engano, acho que é Joinville e Avaí. Se eu não me engano, Fluminense pega Chapecoense, pega Grêmio fora. Grêmio. Depois pega Grêmio. Avaí. Sim. Avaí em casa. E o outro talvez seja Joinville. E o penúltimo jogo. Essa pega deixa eu ver aqui, cadê o Fluminense? Pega o Inter em casa. E o último jogo, o Fluminense pega o Figueirense. É o Figueirense e o Avaí. Então, esse Vinícius, ele deu uma declaração aí, falando, então, vamos entrar em campo pra tentar fazer o melhor, vamos tentar vencer, mas se acontecer do Fluminense perder, dando uma indireta pra esses dois times aí que ainda concorrem pela disputa do rebaixamento com o Vasco, ele falou, vamos ficar tristes, não, porque diante de tudo que aconteceu recentemente, porque tá tendo uma rivalidade brava ali entre Fluminense e Vasco, sim, no Rio de Janeiro. Até porque o lance da arquibancada do Maracanã, né? Também. Das cadeiras, né? Que fica de um lado, fica do outro. Que é uma bobagem. A setorização... Olha, ridículo. Numa boa, ridículo. Se desse pros dois cair, não era nada mal, viu? Então, o cara, o jogador que declara o negócio, numa boa, isso é coisa de dirigente, nem de dirigente, o dirigente não pode falar isso. Isso é coisa de torcedor. Jogador não pode falar isso. Sabe por quê? O mundo é pequeno e amanhã ou depois ele pode estar jogando pelo Vasco. Ó, como o cara fala, com toda má palavra, como o cara fala merda. Porque ele pode estar jogando por Vasco ou por qualquer outro clube que esteja numa situação similar. Ele gostaria que alguém falasse isso? Não. Sinceramente, ô velho, pelo amor de Deus, tem coisas que. Ó, vamos em frente. Vamos, com certeza. Fala, só uma coisa, também, só uma coisa, né? Só uma coisa, o flamenguista, daquela barca que tava lá tomando cerveja ruim, porque boi taipava, quem você queria, alguém que continuasse, manda todo mundo embora? Oh, sinceramente, eu gosto muito do Everton, até por causa do campeonato de 2009, ele contribuiu muito, mas tem que ser profissional, pô. Se eu der uma mancada dessa, e ele é uma pessoa pública, embora seja um atleta, tava no seu dia de folga, você tem que se precaver, você não pode ficar soltando foto em rede social, até por conta do momento. Peraí, né? Eles não soltaram, não. Quem foi? Vazaram, alguém? Né? Vazaram. É, perdão, os caras não soltaram, não. Mas mesmo assim, né, Benja? Você vai fazer uma festinha proibidona, celular na minha mesa, no final você espera. Não pega bem, né, velho? Legal pra você. Tem que ser safo, né? É uma, não, mas, ô, Benja, o momento não é propício pra você fazer festa, pô. Você tem que uma folga lá. Se ele tivesse no baile funk, se ele tivesse enchendo a lata, os caras foram lá. Aí todo mundo fala no futebol, né? Quer fazer um negócio, faz escondido, faz uma festinha. Mas tem momentos e momentos pra falar. Agora o que eu acho mundo, é que não deveria. Todo mundo faz, cara. Vazou porque alguém sacana lá. Não é. A questão é da diretoria, o Benja. É porque eram cinco jogadores, dos cinco, só o Everton aí e tal. O Cirino. No Flamengo não tá jogando nada. O Pará, putz, Pará é brincadeira. O Everton joga. Everton ainda joga um pouquinho. O outro lá, o Paulinho, e quem que era o outro? Tem mais um? O Alan Patrick. O Alan Patrick tava bem, parou. Não tinha te falar, cara. O Guerreiro, se é o Guerreiro, e o Sheik. Mandava embora? Não, o Guerreiro e o Sheik nessa parada. Mandava? Mas eu sou mais. Peraí, os caras não estavam, velho. Os caras foram profissionais, os outros não, ué. Quero ver mandar. Os caras foram profissionais, os outros não. Se eles tivessem. Aí você não existe. É, você não existe. Isso, o cara não tava. O cara era o Sheik e o Guerreiro. Foram profissionais no estádio. Agora é tudo uma questão de momento, né? Em 2009, quando o Imperador queimou o pé no escapamento da moto e falou que foi na lâmpada da piscina. Pisou na lâmpada, lembra? Ficou na boa. Tava brigando pelo título. Agora é ano eleitoral, já perdi uma vaga, vou punir os caras e. Tudo e garantiu o meu votinho lá no final do ano. O oportunismo, velho. Lógico, é isso aí. Lógico, foi oportunismo. A chamada gota d'água. Se você se livrar do cara, o cara dá uma sopa para azar. Justo quem? Parou, Pará. Você é um idiota. Cara de graça, pô. Pará, você é um idiota. O Pará tem que agradecer todo dia que ele é profissional de futebol. Ganha dinheiro jogando bola. Meu Deus. Vamos agora as primeiras... Ô, Fabrício, você fica à vontade, tá bom? Obrigado. Flamenguista, não. Fica à vontade, não é pra tirar roupa, né? Fica à vontade. Aqui é Flamengo, pô. Se fosse lá do Flu... Você viu aquele site lá? Aqui não é Fluminense, não. Não, Fabrício. Pois não. Você viu hoje o engraçado foi aquele site, um site desse, sabe, de... juntar quem quer dar uns ads? Sim. Ah, o quê? Dá um sapeco. Tipo sapequinho. Esse site chama Sexlog. A diretora de marketing tem uma sacada sensacional. Ela ofereceu para contratar os cinco jogadores do Flamengo, esses da festinha, para ser garoto propaganda num motel, para divulgar o site. E o cachê era R$300 mil para dividir, que era o valor da multa que eles tiveram no salário. Pô, e deu um rebuliço. A mulher foi bem, porque o site aí todo mundo só falou disso hoje. Ô, gente, não precisa R$300 mil, não. Qual que é o... Porra, velho. Tem mais de 4 milhões de cadastrados lá, velho. 300 mil, velho? Libera um kit ouro que eu vou de graça. Tá louco, velho. Tá o kit marreta do mano. Ô, kit marreta. Demais, meu irmão. Chapada aí. 300 mil. 300 mil tapa na camurça, velho? Fala aí, mano. Não. E no Rio, RG. Precisa trocar aquela cerveja lá. Tem que tomar e tá aí, pá. Vamos. Vamos às primeiras ligações, então. Lembrando que quem ligar aqui dizendo Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, ganha um kit da Bozano, certo? Com certeza, é um fácil. Kit top, hein? Ó, frase fácil, hein? Né? Fácil. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, só. Aí ganha um kit top. Top. É isso. Não vai ficar mais feio parecendo aí uma pedra pome, velho. É isso aí. A cara tá derrubada, hein, velho? Pedra pome. Essa cara tá derrubada. Não é pedra pome? Pome, não é? Come. Vamos às primeiras ligações em nome de Impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Olha o astrônomo tocando aí. 3284-7097. Alô? Alô? Quem fala? Oi. Oi. Quem? Olá, tudo bem? Tudo bem mesmo? Ah, mano, consegui, não acredito, velho. Liga e desliga de novo pra ver se funciona aí o telefone. Vai nem ferrando, velho. Oh, qual o teu nome, velho? Felipe Alves de Lemos. Felipe Alves de Lemos? Felipe Lemos, isso. Quantos anos, Felipe? Tenho 23 anos e 12 meses. Ah, não essa assumiu. Essa é... Tá, é 24, mas não assumiu. É, foi homem, foi homem. Assumiu. E aí, como é que faz? Quando não assume? Como é que é isso, Regi? Mas não é analfabeto. Por quê? Não, não é, não. Analfabeto não, não é. Ele não... Porque ele falou lemos. Então, se sabe ler, não é. Ah, não. Sensacional. Mas para. É forte, Brasil. Nós temos que acreditar nele, né? Sensacional. O cara falou que lemos, com certeza. Lemos. Na verdade, é lemos, escrevemos, concorremos, fazemos muita coisa pelo esse país. Some daqui. Domena I love, não tem curso superior, não vou pagar por porra nenhuma. Some. Com respeito comigo, seu filho de uma... Ah, some daqui. Você tá de brincadeira. Ô, Felipe, qual que é o bairro? Aí eu quero ver o Benjinho amassar. Ai, ai, ai. É só não inventar nome, parceiro. Perfeito. É, Jardim Tupã. Porra. Você acha que eu não sei onde é? O cara que fez o gol, o bairro do cara que fez o gol. Vai. Do dia 16 de dezembro de 1990, um abraço pro Tupanzinho. Ó, Jardim, o Jardim tem o mas seguinte. Tinha a ver o Jardim Tupã com o Tupanzinho. Ah, foi uma alusão. Ah, tá, entendi. A cidade. Se é o que eu conheço, tem dois. Tem um em São Bernardo e um em Barueri. Travou o segundo. Acho que eu não sei. Pô, quando eu trampei lá, eu trabalhava em Jandira. Ah. Pra te falar a real, eu trabalhava em Jandira. Mas eu tinha um esqueminha ali no Jardim Tupã. Eu sempre falava pro meu esqueminha na época. Pô, Tupã, gol do, por causa do Tupanzinho. Ah, entendi. Isso foi em 92, 93, quer dizer. Pô. Ah, tá bom. E o time, qual é? Deu uma saudade. Ah, o campeão da Copa do Brasil desse ano. Ah, Santos maravilhoso. Não, não, Santos maravilhoso, meu amor. Eu acho que é o Palmeiras e a Regi acha que é o Santos. Tem dois. O Barão Five. Aí, falei pro Barão Five. Ah, Santos não, maravilhoso. O Barão Five. Domênico, não vai ter jeito. E aí, Lemos? Olha. Olha. E aí, Lemos? Sinceramente, antes do jogo do brasileiro, cara, eu tô nervoso pra caramba. Né? Fica calmo. Fica tranquilo. Eu achava que ia engrossar. Estava até torcendo pro Fluminense passar, mas depois do último jogo aí, que eu vi o tanto de chance que perdeu e tudo, acho que ninguém segurou o peixão esse ano, não. Mas, ó, se o Santos ganhar com um gol de diferença só, RG, nesse primeiro confronto, a decisão permanece aberta pro jogo no Campo do Porto. Claro. Né? Acho que até com dois também. Claro. 2-0 em clássico, ou 2 gols de diferença, como não tem... dois, eu acho que começa mas como não tem gol fora... Por exemplo, você pode muito bem... Não, mas dois acho que começa a lacrar. Dois pra qualquer um dos lados eu acho difícil. Se o Santos faz 3-1 na Vila, o Palmeiras não pode vir aqui e ganhar 2-0? Pode, não tem gol qualificado. Não, mas aí já acho que começa a se dar o caldo. Mas dois é embaçado. Ô, Lemos. Oi. Você esperava, velho, o Peixe chegar numa situação dessa aí, da maneira como começou o ano? Campeão paulista aí, possivelmente agora disputando e podendo ser campeão da Copa do Brasil. Dois títulos no ano. RG, eu já tinha apostado até o rodízio de pizza com a galera, já que eu falei que não cai e eu não ia pagar porque não ia cair. Deu bem, velho. E vai sair campeão ainda. E qual eu acho que até agora que eu vou ter que mandar um abraço pra eles depois aqui, eles vão até ter que fazer a minha, né, meu? Que é justo, né? Lógico. Mas foi providencial a chegada do Dorival, você não acha? Tá, com certeza, com certeza. Ele tem um DNA que o Santos precisava e é que nem vocês falam aí, ele nasceu realmente pra dirigir o Santos. Porque ele chegou, o Santos estava na 17ª colocação, né, cara? Foi uma arrancada. E RG. Uma arrancada brava. RG, quando a gente erra, tem que falar mesmo. Eu, Domênico, muita gente também falava que o Santos tinha chance de cair, porque o Dorival tinha feito péssimos trabalhos. E no Santos realmente tem que dar a mão pra Melatório, que ele foi bem pra caramba. E pra, tá indo bem, né? Quem é a maior surpresa pra você aí nesse elenco? Quem é o grande cara aí? Tá, pra mim é o Renato. Renatinho. Ressurgiu de uma forma, eu acompanhei ele no Botafogo, vi que tinha acontecido alguma coisa, porque quando ele saiu, ele não era daquele jeito, né? Botafogo, ele foi nhaca mesmo, né? Eu concordo com você. O Santos tem alguns do meio pra frente ali, ótimos jogadores fazendo um ótimo campeonato. Mas esse Renato, o que ele joga de bola, velho, é um louco. Boa noite pra vocês. Boa noite, Sombra. Boa noite. Você desmerece muito a defesa do Santos também. Como assim? Só desmerece, velho. O Zeca, lateral esquerdo, é bom lateral. Não, não, mas eu o nenhum... Gustavo, zagueiro, eu nunca, é bom mas zagueiro. Eu nunca... O David Braz tá jogando bem. Eu nunca menosprezei. Eu nunca menosprezei o Zeca, muito pelo contrário. Mas você fala da linha de defesa do Santos, como se fosse uma coisa fraca. O Domênico zaga. Botou isso na sua cabeça e você acreditou. Não botou, porra nenhuma. Você quer a dupla de zaga do Santos jogando no seu time uma Libertadores? Você quer? David Braz, você quer? E o Wesley, você quer? Não, mas aquele Gustavo o Zeca, sim. Ah, mas esse eu também quero que fique lá no Santos. Mas você tá jogando toda uma linha de defesa por dois. Mas peraí, o David Braz é melhor que qualquer zagueiro que São Paulo tem hoje. Hoje, o David Braz... Não, Rodrigo Caio não. Gosto. O David Braz é melhor. Seu gosto não funciona, Portugal. O seu gosto tomou uma pirombada do Corinthians. Que vergonha, Atlético Mineiro. O seu gosto tomou nabo lá do Goiás. Vamos deixar uma coisa bem clara. Lá atrás, o Santos tem, na minha opinião, um bom goleiro, um bom lateral esquerdo, que é quando joga o Zeca, um bom goleiro, um bom lateral esquerdo, e esse menino Gustavo, que parece vai ser um grande jogador. E o Vitor Ferraz, o que time diz? Ele tem picos de audiência. Tem hora que vai bem, tem hora que não vai. Ele alterna Felipe, muito. Eu acho até lamentável, mas o Domênico, ele abriu uma bolsa de apostas aqui dentro da rádio. Em que round que cai o Fernando Praz ou o Ricardo Oliveira, quando tiver o encontro deles na final? E aí, você acha que vai rolar um fight mesmo? Ah, meu, o pessoal tá super valorizando, né? Porque o futebol sempre teve essa rivalidade assim, e, meu, se for tirar isso aí vai ficar chato, né? É legal te falar, cara. Farpa de lá, de cá, e mas aí saiu pra bola. Hã? Mas o ouvinte, eu concordo plenamente com o ouvinte aí. Pô, tem umas coisas que estão ficando muito chato, cara. E nem hoje. Eu, particularmente, eu não acho uma coisa, eu acho outra. Essa entrevista desse Vinícius do Fluminense, eu entendi por um outro lado. Pô, querem matar o cara agora também. O que ele falou? Cara, São Paulo tá interessado nesse Vinícius. Uma coisa é o seguinte, uma coisa é o jogador falar assim, pô, vamos perder pra ferrar o time. Aí é errado, né? Ah, vamos entregar, isso não existe. O cara fala, se perder, não vão estar nem aí também. Final de ano, rivalidade, o cara numa entrevista, é moleque. Eu entendi o quê? Ele pegou e falou assim, não, deixa eu te falar, se perder, sabe, aquelas brincadeiras, é a mesma coisa, você torce pro São Paulo, se o São Paulo perder pra ferrar o Palmeiras, vou comemorar, vou dar risada. Mas aí começa a estragar o esporte, bem. Sabe por quê? Não, estragar, eu concordo com você, se o cara vira e fala o seguinte, ó... Ah, meu, pode falar? Eu, por mim, entregaria o jogo. Não, mas é que tá, Benja. Se o Fluminense jogar mal e perder, vamos supor, de 2-0 e o Fluminense andar em campo, todo mundo vai falar, será que foi de propósito? Começa a gerar uma série de desconfianças. Eu acho que o moleque foi ingênuo demais, pra não dizer bobo. E ele fecha uma porta, Benja, porque o cara, ele é atleta profissional, ele não é torcedor fanático do Fluminense. Eu não é que ele vai morrer no Fluminense. Você sabe que ele pode jogar no Vasco, ele não joga por causa disso. Olha, uma das maiores virtudes da atualidade é o principal problema. Chama-se internet. Porque se o cara dá uma declaração dessas, como no passado também davam declarações... Isso foi... Sim. Na câmera, na televisão, todo mundo vendo. Eu sei, não, mas não é isso, Benjamin. Depois pinça e roda. A internet, ela potencializa tudo. Porque aquilo que você assiste... vamos falar, antigamente você tinha 5 canais abertos e 2, 3 que cobriam o esporte. Ah, você viu uma entrevista lá do cara, mas aquela é uma entrevista dada naquela TV, né? Quando muito, o jornal pegou aquilo, só vai sair no dia seguinte... Ou então à noite você vai ouvir num programa de rádio. Não, hoje o cara falou, tá na internet. Twitter, Facebook, tudo, meu, a progressão é geométrica. Esse lance do Praz com o Ricardo Oliveira, o que tá potencializando é a internet. Porque esse tipo de coisa faz tanto tempo. Esses pegas, por exemplo, sempre aconteceram. Sempre e morria do campo, acabou o jogo, morria. Sempre aconteceram. Mas a gente hoje vive na época do politicamente correto, entendeu? Então, assim... Potencializa mesmo. Tem o lado do Benja, que ele tem a razão dele. Fala, o cara fala lá, mas na brincadeira, mas não sei o que vai fazer ou não. Mas como hoje a gente tem como debater isso, internet, mídias sociais, etc. Então, a coisa ganha a internet, uma monstruosidade. Eu acho que as pessoas dão muito mais peso para coisas inúteis do que para as coisas importantes. O Tite teve que responder hoje sobre a possível... volta olímpica. O Corinthians vai ou não vai? Por que isso? Por que, que ele teve que falar sobre porque isso? Porque se dá a volta olímpica, eu vou encher o saco dos caras. Porque ela não é campeão. Tá menosprezando o adversário. Nem jogou ainda e já tá falando na... Sabe, mas aí tem que menosprezar mesmo. O Atlético Mineiro tem que menosprezar mesmo. Não, mas ele tá falando com relação. Ele tá falando com relação ao Ricardo Oliveira. Nem jogou ainda com o Ricardo Oliveira sai e faz uma careta. Nossa, será que parece? Que o cara matou alguém dentro do campo. Ah, mas os caras esnobaram o Palmeiras, né? Hã? Eles esnobaram o Palmeiras. Pô, para de esquerdar, porra. Você é mó esquerda. Olha aí, de gente como você, que a imprensa tá assim. Olha aí quem é. Fala a verdade, né, você, né? Olha aí quem é. Tá assombrado. Tá vendo? É por comentáriozinhos igual esse. Que tal o Carioca, tá vendo? Ô, amigo, como é que chamou o 20? Como é que chamou o 20? Lemos. Ô, Lemos. Oi. Vou te falar, se o cara faz o gol e não comemora... É porque o cara é babaca porque não comemora. Sim. Se o cara comemora, é porque tá errado, ele não devia comemorar assim. Não, se o cara vai pro alambrado, não pode ir pro alambrado. Gente, não pode fazer mais nada no futebol. O cara faz o gol e dá um sorrisinho, tira uma onda. Porra, cara. Não, mas foi chilique do prazo. Divulgaram uma foto essa semana que ele comemorou, ele fez careta nos três gols que ele fez contra São Paulo, Corinthians e Palmeiras. E ninguém falou nada. Tipo, sinceramente, eu acho que a careta dele foi por causa do cruzamento do Gabriel, que ele fez de nossa cara, puta cruzamento. O cara marcou 20 gols no Brasileirão, tá com 35 anos, tá convocado pra seleção brasileira. Foi chamado de velho. Eu, se fosse ele, não fazia nem careta. Barcelona. Dá uma pirueta, cambalhota. E nós estamos falando aqui da briga. Da careta que o cara fez, velho. É isso que eu te falo, RG. A gente dá mais... O quê? Por causa do bunda branca. Mas é o bunda branca que faz essa merda aí. Mas é assim. Ô, Fernando Praz, você não quer que o cara tire um barato de você? Olha. Não toma o gol, Fernando Praz. Ele não vai tirar barato se não fizer gol. Então fica no gol lá e pega a bola. O negócio é você deixar aí na mão do velho e falar assim, aí não sei, vamos ver o que o Domênico acha. Acho que vamos empatar. Nos... Podemos empatar os dois jogos. Nos... A defesa minha é ruim, mas a dele também é ruim. Vamos ficar todo mundo igualzinho. Não sei, empata nos pênaltis, a moeda cai em pé. Não sei, vamos ver o cacete. Não sei. Eu tô aqui pra falar a verdade, não é pra ficar fomentando briguinha, porque, porra, o meu time não chega a lugar nenhum, então eu vou ficar fazendo fofoca do time dos outros. Você tá louco? Você comprou essa tal de verdade onde? Não sabia que tava vendo. Eu não compro verdade. Eu sou a verdade, eu falo a verdade. E ninguém vai ao pai se não for por mim. Eu sou a verdade, a lei, ninguém vai ao pai se não for por mim. Meu pai, Senhor do Cristo. Ah, velho, que essa tal de loja das verdades aí, se quiser anunciar com a gente, também não vai, ó. Lemos. Ah, é? Seu placar, velho, pra Santos e Joinville. Chato, jogo. Ah, lá vai ser 2-1. Fraquinho. Isso é chato. E seus abraços. Vou mandar um abraço aqui pro pessoal da PA, que eu trabalhei aí. Galera, gente boa pra caramba. O Rodrigo, sem queixo. O William Tobias. Sem queixo. Coitado, hein? Ele nasceu com uma pequena atrofia no queixo, aí ele deixa um cavanhaquezinho fazer um rolô. Como é que chamava aquele personagem lá, Amigo da Onça, né? Bafo de Onça. Não. Amigo da Onça. Amigo da Onça. Amigo da Onça também. E o Noel Rosa também não tinha queixo. Isso mesmo. Isso, ele fala que ele parece o Noel Rosa. Isso mesmo. Noel Rosa não tinha queixo. Compensação, o Cássio. Nossa, o Cássio ele não tem queixo, ele tem uma caixa registradora ali. O Quercia também. O Quercia tinha queixo. Schumacher, verdade. E mandar um abraço também pro Marcelo Tobias Queiroz, que é o nosso lunático aí do grupo. Belego, brigador de pallet. O meu pai, né, que foi que me apresentou o programa. Inclusive, comecei a ouvir por conta dos campeonatos aí que o mano disputava. Passava, acho que por volta de 8 horas. Tava saindo do trabalho ainda. E... Que campeonato que ele disputava? Qual que era? O de videogame. Porque era Champions League. Ah, não, é que eu não disputava o campeonato, viu? Eu dava show. É diferente. Disputar é pros losers que vão lá pra competir. Eu não, eu dava show. Eu ia lá pra ganhar. Os losers. Felipe, a sua sessão de abraço já durou 2 minutos. Um abraço. Falar. Faltou o Amo Ela, né? Ah, eu amo. Qual o nome dela? Flávia, hoje é dia de fazer o porquinho pular da panela, hein, velho? Quarta-feira. Você comeu feijoada hoje, velho? Quarta-feira? É sagrado. Toda quarta você manda feijoada? Quarta é sagrado. Uma mesmo? Feijoadinha de leve, tranquilo. Mas é feijoada com frango? Deus! Não existe feijoada de frango. Ah, feijoada da tia Neuza, você tá louco? A tia Neuza tá bem? Tá bem. É. Você lembra que um fantasminha? Tia Neuza tá bem, estamos todos bem, velho. E hoje eu perdi a minha feijoada caché. Por quê? Cara, hoje eu não podia ir, quarta-feira tem lá no Pinat. Elza. Olha lá, tem aí, ó. Ah, é. Que não é certo que é fantasmas não existem, mas olha, tia Elsa. Daqui a pouco a gente vai dar um alô aqui pra tia Neuza. Gente boa, tia Neuza. Alô? Deixa eu falar com a tia Neuza. Tia Neuza, tudo bem com a senhora? Aí, essa é a tia Elza, seu louco! Essa é a tia Elza! Tá louco! Era o fantasminha, velho! Desculpa, foi engano! Isso, enganou! Você tá parecendo a vovó, velho! E só pra lembrar sobre os velhos tempos de programa, tanto Neuza como Elza são nomes de mulheres velhas. Não existe mais a Neuzinha, nem a Elza. Existe, Domênico? Uma menina de 15 anos que chama Neuza ou Elza? Não existe nome velho. Não existe nome velho. Vocês estão tirando isso. Nome de velha. É. Tem sim. Um abraço, amigão. Valeu. Falou. Pera. Valeu. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, no oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. Também no oferecimento de Itaipava, futebol 100%, só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Agora vou mandar aqui o recado para você que está pretendendo aí renovar seu seguro ou fazer um novo seguro, não é não? O recado é da HDI. Você está aí no seu carro, está ouvindo o Estádio 97, esperando o sinal abrir. De repente, batem no seu automóvel. Ah, mas você fica fulo. Você já vê todo aquele drama. Dias e dias com seu carro na funilaria, verdade. Esperando a aprovação, etc. Passa um filme na sua cabeça. Você desce do carro pra ver quem que bateu em você. Cauã Raymond. É, o ator. É, ele mesmo. Essa batida vai juntar gente, não vai não? Agora sim vai juntar. Mais gente que a novela que ele faz. Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Então, na hora de fazer ou renovar o seu seguro, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto! Estádio 97, da Energia 97 FM, também tem o oferecimento da BV Financeira, não é não, Narigudo? Olha só, o ano tá acabando. Seu dinheiro tá acabando junto com o ano, Dudu? Não, meu dinheiro já foi. Acabou no carnaval, antes do ano, né? Olha, faz tempo. Acabou o meu no carnaval. Ó, a dica aí. Ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você, Duduzinho. Ainda bem, viu? A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e ainda sobra até para os presentes de família, é isso aí. Ela está sempre ao seu lado, passa lá, no Tatuapé, no Ipiranga, na Lapa. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só você acessar bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888, 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina, hein? Mas olha, amigão, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal, hein? E use o crédito de forma consciente. É BV, Chuck! Vocês viram ontem? Saiu uma matéria na imprensa inglesa. O RG não quer comentar isso porque é fofoquinha, então ele não quer comentar isso. Ok. Saiu uma matéria na imprensa inglesa de um jogador, diz aí o jornal. Eu não lembro agora qual é o jornal inglês, não sei se é Daily Mirror. Bom, esses jornais aí. Uma declaração do jogador do Chelsea, sob a condição de anonimato, dizendo: com o Mourinho, prefiro perder do que ganhar um jogo. Não duvido. Eu não duvido também. Quem falou foi o Hazard. Eu não sei belga. Se o Edwin Hazard. Você descobriu que foi ele que falou? Não, foi divulgado na imprensa que foi o Hazard. Hoje? Ontem. Essa notícia já é de ontem. Não, sei, ela é de ontem, mas então, mas é que o jornal não tinha revelado o nome do jogador. Surgiu boato. Foi o Hazard? Foi o Edwin Hazard. Foi divulgado aqui que foi o Edwin Hazard. Eu não sei se ele criou um personagem dele, mas se é um personagem, ele criou um personagem escroto. Não é? Pô, mas o Mourinho tá não um cara... Não é personagem não, velho. Ele dando um tapa num garoto de 11 anos, você viu, né? Que tava fazendo um selfie na rua e ele tava passando, ele viu, ele deu um tapa no menino. Hoje eu mostrei uma série de entrevistas dele, ele dizendo pro repórter, vai consultar o Google lá, você quer saber quem eu sou. Isso foi na semana passada, ele foi até lá. É o português esquentado. Aquela outra entrevista, o Chelsea quer me mandar embora, vai se ferrar porque ele tá mandando o melhor. Não tem ninguém melhor que sabe, eu. Então, não sei se ele é assim, se ele não é. Tá se achando, olha, o cara, né, que cuida da carreira dele precisa dar uns toques pra ele, viu? E o Hazard não tem também, mais jeito, não. E o Hazard foi o estopim aí da demissão daquela Eva Carneiro, que era a médica do Chelsea. É, o namorado que falou que foi ele. Vai processá-lo, né? Vai processar o Mourinho. Vai processar o Mourinho. Porque quando ele foi atender lá o... Ela entrou pra atender ele. Ele tava xingando, ele começou a xingar ela. Xingou ela. E hoje teve também o rolo do Benzema, né? Esse rolo do Benzema, meu amigo, você viu? Agora, vou te falar, ou o cara é mau caráter, porque por dinheiro não é. Você sabe, vazou um vídeo do Valbuena, da seleção francesa também. Ele filmou ele e a namorada. Ele e a namorada dando uma sarobada. Estavam lá, kitiou lá e estavam lá fazendo nheco-nheco. Tapa na camurça. Aí vazou o vídeo, Domênico Gato. Aí, o próprio Valbuena, numa concentração aí da seleção francesa, ele recebeu uma ligação anônima dizendo que queriam 150 mil euros para não divulgar esse vídeo na internet. E aí? Ele chantageou o Valbuena. E aí que ele levou essa declaração para a polícia, com o suposto número. É, o Benzema pediu 150 mil euros. E aí, polícia francesa... Não foi o Benzema. Foi o WCC. Não, a polícia francesa... Alegam-se... Eles estão sendo investigados. Dizem que o irmão do Benzema tem ligações... E que o Cissé também é envolvido. E o Cissé foi o primeiro a ser ouvido. O Cissé foi o primeiro a ser ouvido. Ele foi detido ali por algumas horas aí pela polícia francesa, mas ele foi liberado, Domênico Gato. Aí o Benzema... Ele foi intimado a depor a respeito desse caso também. Ele foi com o advogado do Real Madrid. Caraca, e ele passou por maus bocados ali, porque ele achou que não ia demorar tanto. E demorou para que ele fosse liberado. Então aí é estranho, Domênico, porque 150 mil euros, cara. Se ele fica 150 mil euros pro Benzema, pra mim é o dinheiro de uma vida inteira que eu posso juntar. Aí o Benzema ele ganha por semana. O Benzema deve ter no bolso pra esse finalzinho de ano aí, pra passar 4 dias do Rio. Mas tá confirmado com ele? Não, mas ele está sendo investigado. São os indícios. Ele estaria envolvido. Que ele faria parte de um esquema. Se isso acontecesse aqui no programa, quem seria o responsável? Você acha alguém provido de caráter que fosse o responsável fazer a chantagem com alguém do programa? Um chantagista? Olhando o perfil de cada um. Ah! Olha. Eu posso falar o meu. Posso. É? Ah, pra mim é o RG. Eu não tenho a menor dúvida. Eu tinha a mesma suspeita, cara. Eu não tenho a menor dúvida que o RG... Mas o RG... É essa? Olha, o dia que vazar um vídeo do Aguinaldinho com o Dodô, nossa... É Dodô, o Dodô vai pagar caro pro velho, viu? O que você acha, Maurício? Ah, que Dodô? Para com isso aí. Não, Domênico. Domênico? Eu? Estranho, Nuninho, Fabrício Flamenguista. Pois não. Quem aqui na mesa tem cara de chantageador? Chantagem sexual ainda, né? É, quem tem? Quem? Ele sabe que é o RG. Quem? É o rei do tapa na camurça, né, pô? Ah, olha aí. Olha, um ouvinte. É o pai da matéria. Nunca esteve aqui com teremos, a gente. Teremos um programa com o Max Geringer, o chantageador. O chantageador. É, RG número 2, tá passando uma imagem tão assim pro povo? Que coisa, né? De chantageador. Mas... Pegador, pô. Não, e quem é o Benzema também, velho? Pra começar a querer chantagear alguém. O Benzema, ele foi detido recentemente na França, ele e o Ribéry. Por terem se envolvido aí com meninas menores de idade. Que beleza, hein? É. Que coisa, hein? Mas é legal que eu não sabia, né? Que a menina, sei lá, se tinha RG falso. Pô, não sabia que ela tinha 11. É que o Ribéry tão fechos com a menina. E já que estamos falando de futebol internacional, pela Liga dos Campeões, olha, o Barcelona vai ganhando do Bate Borisov. Quem bate é o Barcelona, mas é o Bate Borisov. 1-0. Osso. Parece nome de limpa-pratas, passa um bate-borijov que limpa. O Bayern de Munique recebe o Arsenal, vai vencendo por 3-0. Será que nunca mais o Arsenal vai se levantar? Não é possível. Mas não é líder do campeonato inglês? Isso. Ganhou do time do Mourinho, inclusive, o time do Wenger. Não foi Liverpool? Não, Liverpool. Na competição já ganhou, já enfrentou. E o Chelsea do simpático Mourinho vai vencendo o Dinamo por 1-0, o jogo que está aos 46 do primeiro tempo. Que momento. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, também no oferecimento de Banditec, a faculdade de TI, que faz a diferença. Acesse banditec.com.br, inscreva-se para o vestibular 2016. Deixa eu dar um recado importante para você. Saber que o ano que vem tem uma atração legal pra caramba, muito bacana. Tem tanta gente que às vezes prepara aí o começo do ano para fazer uma viagem pro exterior, mas agora com essa história de dólar, de euro, câmbio aí não tá favorável... Será que não é melhor você preservar a sua grana para fazer aí dar uma esticadinha aqui pelo litoral brasileiro, fazer uma viagenzinha de navio bacana com a família? Então vou dar um recado para você. Em março tem aí o Cruzeiro, o mini Cruzeiro de 3 dias e 3 noites do Energia na Véia, cara. Que é sensacional. Que é sensacional, tá? E ainda restam cabines, mas não são muitas. Poucas. Porque acho que são 83% por aí, ó. Tô pensando, 83% do navio já está lotado. Caraca. Já está lotado, tá bom? Mas ainda há cabines para você que quer fazer essa viagem em março. Mini cruzeiro de 3 dias, 3 noites, com festas, festas temáticas, só flashback para você. Anos 70, 80, 90, e é muito legal. Já são 10 anos de navio do Energia na Véia. Então, se você quer fazer a reserva desse navio, que vai ter, inclusive, o show do Roupa Nova. Legal pra que caramba. Vai ter, além dos DJs do Energia na Véia, vai ter o show do Roupa Nova. Então, olha, ligue hoje mesmo, peça informações, porque você pode, inclusive, parcelar em 12 vezes a sua cabine. E em 12 vezes, quando, é que nem o velho diz, se eu pudesse, comprava até pão em vezes. Sim. Do jeito que tá. Então você pode parcelar sua cabine em 12 vezes. A cabine vai ser mais barata. Então, 12 fica moleza, hein? 3624-9007. Repita. 3624-9007. Inclusive, se você às vezes tem uma família aí, 3, 4 pessoas, as cabines triplas e quádruplas acabam saindo mais em conta no valor individual, entendeu? Por pessoa acaba saindo mais em conta. Então, faça a sua ligação agora, 3624-9007. Você fala, não, mas agora, 6h35, tem alguém pra atender a gente? Tem. Tá lá o pessoal da nossa agência, promoção, aguardando sua ligação. 3624-9007, você pode ligar agora. 3 dias, 3 noites, vai pro litoral aí do Rio de Janeiro, né? Vai passar por Búzios, muito legal. E o navio é maravilhoso, só um luxo só, cara. É fantástico. E você, ó, entre os DJs, vai estar lá o Domênico, cara. Imperdível. O Dodô vai tocar. E o Dodô vai tocar também, sabe onde? Onde? Na festa da véia de fim de ano com Village People. É mesmo? Olha só que legal. Ô, Domênico. Village People vai ser sensacional. Era super Domênico gato, bicho. Mais do que nunca. Olha o sorrisinho do bar. Você tá chique, Domênico. Inclusive, um dos integrantes já tá no programa. O RG é o som. Que moral, hein, velho. Meu amigo. Então, olha. Dia 11 de dezembro, festa, vai ter a festa de fim de ano da véia e o show de Village People, hein? Lá num novo espaço, né? No Urban Stage, Na Zona Norte, Urban Stage. Meu, puta espaço legal. Fica do lado do metrô Tietê, próximo ao metrô Tietê. Voluntários, né? Na Voluntários. Voluntários. Vai ser bacana demais. Você quer saber detalhes dessa festa? Acesse o site festaenergianaveia.com.br. Os DJs da véia e o show do Village People. Vai ser muito legal, velho. Ó, fique. E os caras mandam bem, viu? Eu fui no show deles a última vez que eles estiveram no Brasil. Cara, é muito bom, cara. Muito bom. Você não pode perder esse show, não, cara. Eu, se fosse você, já ia lá dar uma olhada no site. Dá pra comprar o ingresso. E se meter aquela jaqueta de couro preto, é o cara. Tem vários pontos aí pra você comprar. Tem na embaixada, lá no centro. Aqui na Energia. Ó, paradinha. Lojas Art Walk, não é verdade? Aliás, exatamente. Agora, né? Mandar um abraço pro meu amigo Salomão, das lojas Art Walk. Salomão, e gente boa, né? Meu amigo Salomão. Pô, o Salomão é das antigas. Grande Salomão, velho. Authentic Fit também. As lojas lá do Salomão, lá você pode encontrar os ingressos. Um abraço pro Turco Louco, que tem ingresso na Cavaleira do Shopping Tatuapé também. Ah, Cavaleira. Pô, então não tem como você não comprar, tem em todo lugar. O Salomão deve estar ouvindo o programa. Salomão, responde o Andinho do Marcão, que trabalhava com você, seu amigão também, que sumiu. O Salomão, que é São Paulino doente. Nossa. Qual é o Salomão? Salomão do Art Walk? O Rio. Salomão é corintiano doente. Ele e o Marcão, que andava com ele, Marcão grandão, tudo corintiano. Não. O Salomão? Então ele se converteu agora. Salomão, não. Aquele que eu ganhei, não. E ó, e tem uma dica legal, porque a gente começou a venda de ingressos há poucos dias e tem um lote aí de cerca de 1.000 ingressos iniciais de pista. Sim. Que você paga só um valor promocional lá embaixo, R$60. Valor especial. A gente já tá fazendo. Exatamente, é o pacote crise. Aqui é pra pacote crise. Legal. Quando aperta, velho. Todo mundo apertado. É verdade. Pacote crise, legal. Ajuda o povo a comprar as coisas, Beledo. Boa. E um outro recado, se você quiser, por exemplo, fazer um camarote corporativo para sua empresa, ou você tem um grupo legal de pessoas, você pode adquirir esse camarote pelo telefone 3624-9007, também é o mesmo telefone da promoção. Então, se você tem um grupo legal, tua empresa quer fazer uma festa de fim de ano, aproveitar a festa da véia. Pra reunir os seus amigos num camarote, fazer um esquema open bar, com comida, etc. Fraternizar. Não, é sério. Qual que é a data? Qual que é a data? 11 de dezembro. Ó, então, você pode ligar na promoção e falar 3624-9007. Lá você também adquire o seu... É a última do ano, hein? Lá, apenas os camarotes para grandes grupos e corporativos, tá bom? Boa. Muito bem. Ô, Chambra, deixa eu agradecer só o Reinaldo. Reinaldo, você tem razão, eu sou um idiota mesmo, a minha fase é péssima. O Chelsea venceu o Arsenal por incrível que pareça. O Ricardo mandou aqui também, ele falou então, o seguinte, eu sou um idiota mais mesmo. Uma na conta do Portugal. Isso, é verdade. O Arsenal quem ganhou não foi o líder, o como o Sombra falou. Eu sou muito burro. É verdade, eu sou um... Atrás de você eu sou um jegue, velho, um jumento. Atrás dele? Atrás dele eu sou. É, mas é um jegue capado. Não sou. Não é tô capado, bem. É. Tô bem ainda toda. Eu tô aqui de marreta do mano ainda. E é um jegue com uma saroba de girino. Oh, isso! Mamãe de dish. Girino animais. Mamãe de dish. Ó, o respeito, rapaz. Vamos ao telefone 362. Não, tá. 3284-7097. Já tava com o telefone do navio na cabeça aí. 3284-7097. É muito telefone. Vamos lá, ouvintes que vem no oferecimento do consórcio Honda. Você conhece essa promoção? Promoção chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG160 Titan todos os meses, Dodô! Alô? Alô? Quem fala? Bruno Costa Gonçalves, Dodô. Tudo bem, Bruno? Beleza, Dodô. E você, tranquilo? Tranquilo. Bruno... Costa Gonçalves. Já mandou o nome. E quantos anos? Tenho 30 anos. RG, hoje, 3.0. O que você acha hoje? Sem futebol, quarta-feira sem futebol. Parecendo a geladeira da rádio. A geladeira da rádio não tem nada. Vazia. Não tem nada não, né? Melhor... É. Não encosta não, viu, Domingo? Como assim? Não encosta. Entendi. Sensacional. Certo, sensacional. Não encosta. Me lembrou Aguinaldo Amaral. Na dúvida, não encosta. Qual que é o bairro aí que você mora? Qual é? Eu moro na Arthur Alvim, Dodô. Arthur Alvim. Arthur Alvim. Leste, querida. E o Arthur Alvim de onde? Mas olha só. Ele está salvando de minuto a minuto agora. De hora em hora. Na zona de norte, hora em zona hora. Sul. Mas quando você volta pra casa, é Arthur Alvai, né? Pode ser. Se pegar no contrafluxo, isso aí mesmo. Alvim. Mas não passa de 50. Se passar de 50... Passou de 50 por hora, multa. Agora, Alvim, Alvindo, qualquer lugar. Se Alvim, isso que tá prometendo aí. Boa, RG. Olha. Vamos sombrar o Win, não é esse negócio de pôquer? É o Win, né? Alvim. É porque o cara, quando tá perdendo e quer recuperar, ele manda um Alvim, né? Olha lá o Balfour do Bahia. Alvim aí. Alvim por tudo ou nada. Ô, velho. E o time? Coringão, Dudu. Coringão. Lógico, Arthur Alvim. Por que você não falou antes, então? Amigo, mas eu falei. Eu falei. Ô, amigão. Fala bem já. A coisa do Corinthians tá tão boa que a polêmica é se vai dar volta olímpica sábado ou não vai. Olha que loucura, velho. Você daria? Hã? Você daria? Fácil. É? Fácil. Mas mesmo sem saber se o outro jogo o Atlético não vai ganhar, se não fosse, fica estranho? Se fosse 5 pontos de diferença, faltando 5 rodadas, eu não ia fazer. É melhor dar volta olímpica na hora que chegar e ganhar mesmo. Já ganhou. Eu sei. Já ganhou, acho uma bobagem. Se fosse uma diferença menor, se fosse 5 pontos, 6 pontos, 5 jogos, tudo bem. Não, tudo bem, que a gente tivesse, sabe que vai jogo, ganhar, que já se tivesse, o famoso vai ganhar, já ganhou, a gente se tivesse sabe. O jogo contra o Atlético bom, ainda tem. Pra fazer. Já foi o jogo do... Hã? Se tivesse outro. Ah, às vezes você tem seus 6 pontos, você tem um confronto direto. Essa é o já ganhou, psicológico e moral. O de fato matemático, não. Já ganhou também. Já foi, mano. Vamos parar com esse pudor aí, é campeão. Deixa eu ver, ó. Campeão! Não tá enferrujado, eu tô dizendo que o Atlético tem chance. Última vez foi 2012. Oficialmente. Oficialmente. Aqui, tudo bem, tem coisas que a gente tem que esperar oficialmente, mas tem coisas que não precisa. Tem que esperar nada. Decreta aí, é campeão. Acabou, velho. Acabou. Não é menosprezo, não é mala, não é arrogância. Tá lacrado. Fala aí. Hein, amigão, é a constatação de um fato. E se o vice-líder fosse o Barcelona, ainda tudo bem ter cautela. Agora é Atlético, velho. Tá no pano. Fala, amigão. Atlético não tem camisa mesmo. Quarta-feira agora tem algum jogo ou não? Não. Brasil. Então, não. Você poderia fazer? Abrir a arena aqui, ó. Abrir a arena. Meu, R$5 a entrada, entrega o troféu, faz uma festa lá. Tá louco. Não tem jogo na cidade, quarta-feira mesmo. Dia de jogo, será 8 horas da noite, abre a arena. Não tem futebol esse meio de semana. É data FIFA, né? Era pra ser a Copa do Brasil. Era pra ser a final pra ser a primeira agora. Jogo da Copa do Brasil. Aí o Palmeiras Santos quiser mudar. Semana que vem é data FIFA. Não mudou não, hein? Não foi o Palmeiras que mudou. Não, não, foi uma sugestão do Palmeiras e do Santos. Mas o Palmeiras aceitou. O primeiro a querer. E o Palmeiras aceitou. Os dois sugeriram e a CBF acatou. Lógico, o Palmeiras caiu do céu. Mas caiu do céu, lógico. Não, mas foi bom pros dois, cara. Eu acho que foi pros dois. Foi muito melhor pro Palmeiras. Não, não acho. Com não acho. Sabe por quê? Se você faz a primeira final agora e a outra só no final do mês, os dois chegam frios no segundo jogo. Ah, mas agora vem no embalo. Pro Santos foi muito pior. Não, não acho. Também acho. Foi pros dois. No final você descansa os jogadores. E no final do mês o Palmeiras tem a vantagem de ter o Arouca de volta. É. Mas o Santos aqui não teria agora. Mas amigão, o Santos também recupera os jogadores que estão machucados. Quais? Quais? O Alisson, por exemplo. Mas não faz falta. Mas o Alisson é no lugar do Thiago Maia. É, mas não tá fazendo falta. Não vai fazer falta. Não vai jogar. Ah. Porque o ele tá lá pra se ele entrar, será que vai. Ricardo Oliveira tá aí, Gabigol tá aí, Lucas Lima tá aí, todo mundo voando. Mas o que difere é que o Giovanni, tem o Giovanni. Giovanni já voltou. Ah, tá se recuperando. Não, o Giovanni já voltou. Ele perdeu o lugar. Ele perdeu a posição pro Marquinhos Gabriel. Ele perdeu o Marquinhos Gabriel, Marquinhos Gabriel. Então ele tá jogando muito. Não tá 100%. Sim, mas o Marquinhos Gabriel tá 100%. Sim, tá a questão não é. Se o Marquinhos Gabriel sai, o Giovanni tem que entrar 100%. É isso que eu tô falando. A questão não é voltar os jogadores que estão fora. A questão é descansar os que estão dentro. O Ricardo Oliveira, Lucas Lima, são jogadores que têm jogado com frequência. Você vai torcer pra quem nesse confronto? Pra ninguém, nem vou assistir. Meu foco tá novo. De novo? Eu não sou anti, velho. É. Ô, amigo, essa você assiste jogos de rivais? De dizer que não assiste nada. Que não assiste, é a mesma história que é uma puta hipocrisia. Pra não dizer que eu não vi jogo de um rival, ontem eu assisti um pedaço aí de Real Madrid e PSG. Ontem assisti um pedacinho desse jogo. Agora de vocês, aqui eu tenho dó, tenho pena. Você chegou segunda-feira falando do jogo do São Paulo e você falou que não ia assistir o jogo. Não, mas é porque o Sombra não tava aqui. Mano, o Sombra tava aqui. O Sombra não tava São Paulo. Mas você viu, né? Não vi. Eu li na internet. Eu vi o resumão no site do Globo Esporte. Tão louco. Hoje, por exemplo, não tava nem você nem o Mota nas manchetes do São Paulo. Tive que falar aqui a respeito do São Paulo. Eu não sou um aletrado com relação a tudo. Eu dou uma pincelada, mas não é que eu assisto. Assiste sim. Não, para pra ver jogo da Champions, velho. São os meus rivais. E você, Bruno, tem preferência que algum ganhe? Não. Ou você vai assistir o papinho medíocre também? Não, vou assistir o jogo, vai ser um jogo bom. Mas torcer pra ninguém. Mas assistir o jogo eu vou, certeza. Eu não, mano. Eu vou doar sangue. Você não vai torcer pro Santos, não? Pra abrir uma vaga aí? Não vou torcer, não. Vou torcer pro Santos. Lógico, não vou. A rivalidade, a grande rivalidade com o Palmeiras. Tanto corintiano, olha só, essa é a verdade que ninguém tem coragem de falar. O Santista, o corintiano e o São Paulo vão torcer pro Santos. Você quer determinar pra quem tem que torcer? Não é determinar, é saber. É diferente. Não, pelo contrário, nem vou ver esse jogo. Nem pergunta, nem vou ver. Tenho certeza quase que absoluta. Vou estar comemorando o título brasileiro ainda. Vou estar de fogo, velho. Não vai ver. Vou estar de fogo. Me dá umas caixas de taipava aí. Não acredito nesse papinho, não. Vou estar deitado, tá certo, no chão da minha sala, velho. Acho que se fizer uma enquete. Tenho razão. Acho que se fizer uma enquete. Lógico. A maioria de São Paulinos e corintianos preferiria a vitória do Santos. Mas não tem a menor dúvida disso. Pra mim é indiferente. Pra mim é indiferente. Com certeza. Não tem a menor dúvida. Pra Paulino você é indiferente. Tanto. Pra mim, tanto faz como São Paulino mais ainda, sabe por quê? Ultimamente, porque São Paulo tomou essa porrada. Mas pro São Paulino, e se o Santos ganhar, ele chega no quarto, na quinta vaga. Perder do Santos não é... Não é aquela rivalidade. É, né? Mas vai. Mas ele cresceu muito, né? Depois daquele jogo de 95, Palmeiras e São Paulo, tá quase que Corinthians, né? A rivalidade. O São Paulo odeia tanto... No bom sentido, né? O Palmeiras quanto odeia o Corinthians. A rivalidade cresceu muito. Não, mas não é que eu odeia no bom sentido. Odeia no mau sentido mesmo. Não, São Paulo e Palmeiras sem é ódio, violência. Não, é óbvio, mas é verdade. Você tá louco? Não, é verdade mesmo. A rivalidade entre São Paulo e Palmeiras... Ó, por exemplo, uma coisa é a rivalidade. Corinthians-São Paulo e Corinthians e Palmeiras. O que existe entre São Paulo e Palmeiras não é rivalidade. Isso aí transparece já. É um negócio que é ódio. Mas não pode passar essa... Mas eu acho que se existe ódio... Mas isso veio de fora pra dentro. Veio mais arquibancada do que do campo. Não, pelo contrário. Pelo contrário. As duas diretorias aí, inclusive naquela época... Mas de diretoria. Sim, porque começou ali. Começou ali. Na final do Paulista, o Gats... Muito antes. Já é uma rivalidade histórica desde aquela época da Segunda Guerra Mundial, velho. Que começaram a se digladiar ali e o negócio ficou feio. Tá certo? Que o São Paulo tentou pegar lá o negócio lá do Palestra Itália, porque o Brasil tinha declarado guerra ao eixo. Sim. Aí tudo que envolvia Itália, Japão e tudo mais. O nome. Sim, pois é. E desde aquele momento em diante, as diretorias aí de São Paulo e Palmeiras, elas vêm se digladiando. Os mais antigos, sim. Tá certo? E tivemos um episódio recente aí, até inclusive entrou a Idália e o Paulo Nobre aí, que os dois esse, aí mas começaram a se afinitar. Foi feio, mano. Então, mas esse aí eu fico do lado do Dom Nobre, viu? Não, eu também, eu também. Mas... Mesmo sendo São Paulino, eu fico do lado do Nobre nesse caso. Não, sim, o Aidar foi infeliz mais uma vez, mas enfim. Ô, amigão! Fala aí, mano. Você acha que domingo, então, o Corinthians já consegue esse título brasileiro ou você acha que o Atlético vai vencer o Figueirense e vai adiar, talvez, em uma rodada a mais? O Atlético perde ou empata contra o Figueirense lá em Florianópolis? Não ganha. Só palpite. Eu achava também, eu falei aqui, que eu achava que o Corinthians ia ganhar do Atlético. E eu tenho uma, sei lá, feeling. O Figueirense também não vai perder esse jogo com o Galo. Qual a diferença do Grêmio para o Atlético? Hã? Diferença de pontos do Grêmio para o Atlético. São seis? Eu não lembro. São três agora. Pode cravar que o Grêmio chega. São três pontos, não é isso? É, três pontos. Caiu pra três. Pode cravar, pode cravar. 59-62. O Atlético, quando cai na decisão, é ladeira abaixo. Mas eu acho, o Atlético Mineiro perdeu muito gás. Ó. O Corinthians ele tá com 73 pontos, o Atlético tá com 62 e o Grêmio tá com 59. Diga, Bruno. O presidente do Grêmio esses dias deu uma entrevista aí. Ele quer muito esse vice-campeonato, porque acho que vai render pro clube, acho, 2 milhões a mais de premiação. É, pode dar grana. Isso. E o Grêmio quer esse segundo lugar aí, viu? É por causa da grana. Mais 2 milhões. O segundo colocado também não. Vira cabeça de chave na Libertadores. Ou seja, vai fugir do Boca. O terceiro também. Você também? Os clubes. O primeiro, segundo e terceiro são cabeças de chave. Cabeça então, não. Entra direto na chave, né? Bruno, é aquela coisa, quarto cara. Que é pré. Se e eu acho que se abrir a quinta vaga, só é pré também. Pode ser. Eu acho que os clubes estão numa situação financeira tão desgraçada, bicho. É verdade. Fala assim, bicho, não é... O que tá valendo mais aí são a diferença dos 2 milhões do que se vai ser cabeça de chave de Libertadores. É, ele deixou bem claro que é causa de dinheiro mesmo. Agora, fim de ano, 13º, nossa. E o Atlético... Você tem que pagar 13º, os caras nem jogar bola, você tem que pagar. Ai, o céu, né? E o Atlético Mineiro que se cuide mesmo. Se fechar o paraquedas... Não, mas também não tem muito pra onde o Galo cair. Ele tem 9 pontos a mais que Santos e São Paulo, velho. Sim, mas ainda... E quantos pontos a serem disputados? 15. Então, ele pode... Matematicamente tá. O Santos não passa O Santos pega o Galo ainda ou não? Não. Mesmo que pegasse. Acho que não. Não dá pra passar. Então, acho que assim, o único que poderia ainda ter uma possibilidade de passar o Galo é o São Paulo, que tem um confronto direto. Então, são quantos pontos de diferença? São 9. São 9, é muita coisa. Eu sei, então, ainda muito difícil, quem poderia, tal, seria o São Paulo, que poderia reduzir para 6. Então, não é verdade. O Galo tem o São Paulo e quem mais de grande aí pela frente? Já o Galo? De clássico. A tabela boa é a do Inter, né? Hein, mano? Quem que o Atlético Mineiro tem pra pegar fora o São Paulo? Vou pegar a tabela completa aqui, mas, ó, tabela boa é do Inter. Aí pega o Goiás, que tá morto. Aí perde. E o Atlético... Paulo, o Atlético vai pegar o Figueirense. A tabela do Inter não é boa. O Atlético vai pegar o Figueirense. É relativamente mais fácil. Então, quem tem a tabela mais ferrada, na minha opinião, é o Vasco. Aí, o Vasco. O Vasco pega Corinthians, Palmeiras agora, Santos, Corinthians, Santos e pega dois times que estão pra cair, que é o Joinville e o último é um. Eu quero ver o Vasco pega o São Paulo também, não pega? Não pega. Mas não, já foi, né? Corinthians, Palmeiras, Santos. Interessa o Atlético Mineiro. Tabela do Inter. Tabela do Inter. Recebe agora a Ponte. Duro. Duro. Que não, recebe em casa? É time pequeno, mas a Ponte não tá muito bem. Não tá mas mal. Mas os dois estão com 50 pontos. E os dois têm a mesma pontuação. E a Ponte tá com o futebol melhor do que o Inter pra chegar no Libertadores. Mas o Inter não chega a lugar nenhum. O Inter chega e joga e vai jogar fora contra a Chapecoense. Não é moleza. Paulada. E o Muricy falou hoje que não converse com o Inter se tiver treinador lá. Aí o cara manda o treinador Inter vai embora e conversa com o Muricy. Aí o Inter tem o quê? Clássico contra o Grêmio. Recebe o Grêmio. Aí. Aí o Inter vai visitar o Flu no Maracanã. Aí você fala, mas o Fluminense já foi, né? Já foi. O Fluminense não cai, não sobe. Eu sei, Américo, mas não é. Mas não estamos falando de um time. Estamos falando de um time, bom, no mínimo chegou razoável. Chegou na semifinal da Copa do Brasil. E você vai jogar. São Paulo pega o Cruzeiro no domingo. Não é um tá time mal, fácil. Mas também não é. Você chegava lá, não, vai chegar lá, Favas contadas. Qual o jogo? São Paulo e Cruzeiro. Aqui no Morumbi? Mas se você for não. O Cruzeiro. É o jogo da televisão, não é? Eu vou te falar. É lá. O Cruzeiro. Lá passou o Flamengo. Mas o Cruzeiro costuma perder pro Palmeiras e pro São Paulo direto. E a 38ª rodada, o Inter recebe o Cruzeiro. Mas eu sinceramente acho que o Inter não chega a lugar nenhum. Mas era melhor se recebesse. Eu também acho. Eu acho que vai ficar eu também não acho que no Inter não chega. E o Atlético Mineiro, mano? Esse é que interessa pro Santos. O Galo? Pro Santos. Atlético Mineiro é região número 2. Vai pegar o Figueirense jogando na próxima rodada. Então, pelas contas do Sombra, não passa pelo Figueirense. Depois ele pega o São Paulo jogando aqui no Morumbi. Eu acho que não ganha do São Paulo. Será? Velho. O Atlético vai cair, vai disputar, vai lutar contra o rebaixamento pro Santos? Não, ele... não. Não, mas é normal. Não, perder pontos contra o Figueirense e São Paulo é normal. É, mas o Santos pode passar nessa toada do Atlético. Aí depois ele vai pegar o carro do Street Fighter, que é o Goiás, jogando em casa. Que ganhou aí do ganha. Inter, de virada. Então, aí eu acho que ganha. Vai. Aí eu acho que já é mais... É. Depois pega o Grêmio no Sul. Aí eu acho que não ganha. Aí, acho que não... aí eu confronto pela segunda posição. Então. E a última rodada aí pra fechar o campeonato pro Atlético Mineiro, a Chapecoense em casa. E, então, por que o Santos não pode passar o Atlético? Pode ser até que não passe, mas tem condições. Eu acho que o Galo não faz mais que 9 pontos dos 15. Anota aí. 9 em 15. Já foi. Os dois jogos que dá pra cravar então, que o Atlético vence, ó. É o último jogo que vai ser a Chapecoense em casa e o Goiás. Então não é impossível. Mas eu acho que faz 9. Então, mas aí ele vai ter que tirar pontos aí ou do Figueirense, ou do São Paulo, ou do Grêmio. Sim, mas eu acho que, pô, pode ganhar também. Tá bom, tá pode bom. Ganhar algum, ué. Tá bom, falou. Ele pode empatar os três aí. E pode empatar os três. Tá bom, 9 pontos. Em 9 pontos. Fala do Santos. Atlético, 9 pontos. Vocês estão somando aí? Não, já vai. Tudo bem, Atlético 9, vai. Então vamos lá, o Santos, RG... Pega agora, dois, Joinville. Vai pegar o Joinville jogando fora de tem casa. Que, tem obrigação de ganhar, 3 pontos. Mas você acha que ganha? Difícil. Tem obrigação de ganhar. Depois... Peraí, levanta... esse jogo quando que é, mano? Agora. Agora, final de semana. Ah. Vai pegar. Depois o Santos pega o Flamengo, RG... Em casa. Dois, jogando em casa, na Vila Belmiro. Também ganha. Estão querendo eu colocar para fora esse depois jogo é o aí. Curitiba jogando em Curitiba. O Curitiba vai rebaixar o Curitiba. Curitiba já era. Curitiba já foi. Eu acho que aí faz, até aí faz 9 pontos. Depois pega o Vasco no Rio de Janeiro. Eu acho que empata com o Vasco. E a última rodada fecha com o Atlético Paranaense jogando na Vila. Na Vila, então. Eu acho que são 9, 10, dá para fazer 13 pontos. Eu, Bruno. Eu acho que o Santos fica entre 11 e 13 por aí. Mas 11 e 13 é quase 100%. Ô, Bruno. E o Atlético aí, fazendo 9, passa o Atlético. Não dá até pena dos nossos rivais aqui fazendo conta pra ver quantos pontos chega. Não, mas os dois últimos, os dois últimos do Santos é contra quem que você falou? O Santos fecha contra o Atlético Paranaense Flamengo na Vila. Flamengo e Atlético Paranaense. Não, aí tem a final lá. É, o Benjamin pensou bem. Que dia? Tem a final com o Palmeiras, talvez o Santos tire o pé. O Santos provavelmente. Pensar nisso também. O Santos, dependendo do que acontecer. O penúltimo é o Vasco. Ou ele mete o pé. Dependendo do que acontecer nessas próximas rodadas aí, né? Talvez o Santos nos dois próximos jogos, nas duas últimas rodadas. Quando é o primeiro jogo, gente? Quando é o primeiro jogo da final? Dia 24. É uma 24. Semana antes de acabar o campeonato. 24. 24 ou 22? Ou 22? Não, a última semana é 22 é domingo. 25 e dia 2. Dia 22. 25. É dia 25 a final. 25 isso. E dia 2. Dia 22, o Santos visita o Curitiba. Será que ele vai com o time titular ou vai poupar porque na quarta-feira seguinte já tem a final? Eu acho que vai com o time titular, ou Sombra. Que na pegada que tá, vai com o titular. Titular também. Porque ele foi até agora com o time titular. Na pegada que tá, não vai, que tá, não vai, não vai aliviar, não. Aí depois do Curitiba... Então vai pegar o Vasco, vai pegar o Vasco no domingo seguinte... A primeira final. Então, aí vai depender do resultado do primeiro jogo com também o Palmeiras. Acho. E vai depender se o Vasco já foi rebaixado ou não. Também. E também. Quando que é a segunda final? Dia 2. Dia 2. Que é antes do jogo final contra o Atlético Paranaense. Então, vai depender também Santos, da... Então, o Santos não pode abrir mão contra o Curitiba, porque ele não tem certeza se vai passar ou não pelo Palmeiras. Quer dizer, ele tem que garantir um lado ou outro. Você não tem certeza, velho? Não, tô dizendo, não tem certeza. Lógico que não jogou ainda, cacete. Ah, cara, meu Deus. E o Bruno, se você tivesse que opinar aí, quem pega essa quarta vaga no Campeonato Brasileiro? Então, aí? Isso que eu ia falar, tá em três times. Acho que Santos, São Paulo e Inter. Esses termos tá pela essa quinta vaga. Se tiver quinta vaga, seriam esses três times. E por fora o Palmeiras. Não, mas desses times que você citou, quem você acha que pega essa quarta vaga? Não, tá com três, mano. Acho que Santos, São Paulo e Inter. É difícil. Vai depender. Se o Santos entrar com o time titular, como vem fazendo ao longo do campeonato, acho que fica com o Santos. Aí vai depender do jogo da final da Copa do Brasil. Se perder contra o Curitiba empatar, acho que o São Paulo agarra a quinta vaga aí. Deixa eu falar um negócio. O nosso querido amigo e ouvinte assíduo do programa me mandou uma mensagem agora, o Edu Gaspar. Grande Edu. Edu Gaspar tá no carro e ele falou o seguinte: trabalha no Corinthians. Primeiro e segundo lugar vão direto para Libertadores. É isso mesmo, terceiro não. Terceiro e quarto não. Terceiro, o campeão da Copa do Brasil vai direto para Libertadores. Sim. E o terceiro e quarto é... Terceiro e quarto não. Duas vagas. Não pega. Foi o que ele falou. É, o Edu Gaspar que mandou agora para mim, bem lembrado, Edu, foi que ano passado foi assim. É. Ele falou, a não ser que tenha mudado alguma coisa no regulamento, por isso que o Grêmio quer... Ele quer a segunda colocação. Olha, se esse tal de Edu Gaspar podia trabalhar na produção aqui pra informar a gente. Mas quer saber? Ó, oh, você quer saber? Às vezes é bom você pegar a pré-Libertadores. Onde trabalha esse tal de Edu aí? Edu Gaspar é um dos responsáveis aí também pelo Corinthians. Não, mas pera lá. O Corinthians... Ó, o Corinthians ele entrou na pré-Libertadores aí ele quando... Ele tem cara de corintiano, né? Tem estirpe de São Paulo. Não. Mas ele tem estirpe de tricolor. Mas ó, vamos relembrar aqui a RG número 2. Que o Corinthians começou muito bem a Libertadores esse ano, justamente pelo fato de ter começado na pré-Libertadores quando pegou o Once Caldas, e todo mundo, precisa ver, porque o Once Caldas é enjoado. Não, mas é legal a pré. A pré é legal. A pré-Libertadores serve como um aquecimento. É, né? Geralmente você pega um bêbado. Vai lá e atropela, passa o carro, mas se não, e já entra com moral na fase de grupos. Tudo bem, se sai. É difícil aparecer um Tolima da vida pra eliminar um clube. E tem outra, viu, mano? Se vai sair na pré-Libertadores, é porque também não tinha condições nenhuma de continuar. Então já sai logo e tudo bem. Discordo. Às vezes não. Às vezes não acontece, é mata-mata. Nem sempre o melhor ganha, RG. É isso aí. Às vezes você tá... Diga a sombra. Ó, por exemplo, o River Plate tava com um time meia boca aí, só classificou na última rodada porque o outro que ganhou por ele lá e acabou indo. E foi campeão. Mas pelos times que pega, também, assim, na pré-Libertadores, se não passa, velho... Pré-Libertadores geralmente pega bêbado. Uma coisa é fato, falar em planejamento no futebol brasileiro, isso aí é uma coisa fora... O Corinthians, que é campeão brasileiro, você vai falar assim, tentou fazer uma coisa... Perdeu um monte de jogador. Não dá pra dizer. Não pagou salários em dia. Ou seja, dá pra dizer que falou... Não, olha, tava tudo redondinho como planejado. Não. E o não... Flamengo, que foi campeão brasileiro alguns anos atrás... Meu Deus, que coisa mais zoada que o Flamengo. Ah, olha. Tô errado, ô, torcedor? Ah, em 2009... Não, tá certinho, isso mesmo. Foi isso mesmo. Ganhou na raça. E olha o planejamento. São duas disputas que vão terminar em dezembro. Os times vão entrar em férias. Ninguém contratou nada, ninguém fez nada até agora, e a Libertadores começa em fevereiro. Por isso que você tem que ter hoje. Por isso que um treinador tem importância. É isso aí. Um treinador e pessoas competentes no departamento de futebol fazem isso. Mas os ouvintes estão falando recursos humanos. Porque quando a coisa degringola, se você não tem os caras bons pra suportar a pressão, ferrou. Oh. O Tite foi um exemplo claro disso. O Gustavo é Edu Gaspar do São Paulo? Te passar a informação aqui da Libertadores. O Gustavo não dá pra comparar ainda. O Edu Gaspar tá mais tempo na profissão. Mas em termos de função é a mesma? Eu acho que são dois caras muito inteligentes, dois caras que estudam e conhecem muito futebol. Mas se você tivesse que sair pra jantar, bater um papo, assim, com quem que você chamava? Cara, conheço os dois, graças a Deus, me considero amigo dos dois há muitos anos. Não, mas um você deve ser mais. Eu vou te falar, assim. Os dois são muito bons, dois caras inteligentes, gente boa demais. Só passar a informação aqui com relação à terceira vaga, a Sombra já vai direto pra Libertadores, não vai pegar pré, não. É, pega pré quando você tem o time campeão da Libertadores classificado no país. Ou seja, não, mas, mano, como esse ano o campeão não foi brasileiro, o ano que vem o terceiro colocado já vai estar automaticamente. Tá, não, na mas o que ele quis dizer é que ele quer pegar o segundo lugar pra ele ser cabeça fechada pra fugir de Boca. Não. É que a gente passou a informação aqui, amigão, que o terceiro lugar também entraria na pré-Libertadores. E não entra. Na o terceiro lugar já entra direto na competição. Bruno, agora você vai entrar no pré-estádio. Beleza. É nóis. Tá bom? Deixa eu falar, tem ainda convite ainda pro kit design ainda, mano? Ou já acabou? Acabou. Ô, amigão, acabou. Agora só tem o kit Bozano, que é um kit top, hein, velho? Tem barba já? Perdão. Você sonha ter barba? Quantos anos você tem, mano? 30. Tenho 30. Ah, então tem barba. Muita barba, mano. Muita barba. Posso então fazer o merchanzinho então aí? Ah, o Domênico foi mágica, ter barba, mano, com 40 e tantos anos, mas depois de um bom tratamento. Mas é porque ele tinha déficit hormonal. Sempre vire barba pra cacete. O sonho dele era fazer barba. Que bobagem, meu sonho é fazer barba. Era o sonho do Dodô, era um dia fazer barba. Tanto é que o pai dele dava pra ele um gilete, a lâmina de barbear, velho. Eu sempre, mentira de vocês, sempre usei os produtos da Bozano. Mas o Fernando, por exemplo, o Domênico Gato, ele tinha um Bozano, tá certo? Ele tinha a lâmina assim, ó, que durou 12 anos, porque como não tinha barba, não tinha atrito. Entendi. Não tinha atrito, mano, viu, Fernando? Olha lá, ó. Grande Fernando, aí ele tá falando, e até hoje não tem. Tá mostrando um dedo da mão. Outro dia, assim, não, ele pegou o restante da barba do Zé que tava na pia. Ele passou assim, nossa, com aquele resto de sabão no peito e, tipo, abria dois botões da camiseta só pra falar, tem o pelo no peito. Ah, que horror, cara. Ô, Bruno, tchau. Vamos lá. Peraí, deixa eu falar. O Merchan. Então fala. Só a nova linha, Bozano me garante um barbeiro fenomenal. Não, agora, a nova frase é Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa, ganhou o kit Bozano. Parabéns. Valeu, mano, parabéns pelo kit que é top, mano. Eu uso Bozano e recomendo. Valeu. Abraço. Valeu, parceiro. Olha só, tava reparando aqui. Nosso programa hoje é o de número 4.336, rapaz. É? Olha só. Quantos programas será que tem no Jornal Nacional? Deve ter uns... Nossa. Aí, pra você que gosta de fazer uma fezinha, 4.336 é o número da edição de hoje do Estádio 97. Que número? 4.336. Naquele jogo que você... Você que me admira a sua ingenuidade, às vezes. Por quê? O Bá chuta um número qualquer. Quem é que vai? Quem é você? O Estádio 97 tá dizendo, vai para 17º ano no ar. Vamos parar que aqui não engana o ouvinte. É lógico, a baboseira do Bá sem tamanho. Nunca alguém vai conflitar o Bá. Falar, vamos ver isso aí. Outro dia, já faz alguns anos, o Bá... O Bá maior 7-1 do rádio brasileiro. O Bá trouxe da casa da mãe dele um monte de calendários. Desde 1999. E ele foi folha a folha, fazendo xizinho, como se fosse preso na cadeia, que risca na parede, pra contar o número de edições. É verdade. Eu falei, Bah, mas você tem aí, usa a internet pra contar. Não, eu sou tradicionalista. Eu vou te contar uma, já que o cara... Eu risco o calendário. Eu vou te contar uma, já que o cara morreu. Mas... Zé Hugo? Eu vou te contar, não, Zé Hugo morreu. Você pode entrar no Google lá, Zé Hugo, Bumerangue de Ibirapuera. Um amigo imaginário. Uma vez. E a família não tá legal, muitos e muitos. A long time ago. Eu conversando com o ex-presidente da Federação Brasileira de Futebol, Eduardo José Fará. Falei pra ele, ô... Fará. Esteve aqui. Eu vejo umas médias de público aí seu em alguns jogos. Ficou por 15 minutos. Em alguns jogos aí. Eu tinha lá, pegava lá o final do Paulistão, ele falava, a média de público foi tanto. Aí você ia ver alguns jogos, Ituano e Matonense tinha 6.500 pessoas. Onde você vai ter Ituano e Matonense? Vai ter 6 mil e pouco. Ele falou, pô, você fala, pô. Ninguém sabe, ninguém vai ver. Ele falou pra mim, juro por Deus, falou uma vez isso pra mim. Quem que vai ver? Quem vai conflitar comigo? Quem vai argumentar comigo? Mas não tem o Bordeiro, tem que apresentar o Bordeiro. Tinha que apresentar. Fazia tudo isso? Muito bem. Narigudo, vamos falar da Esser? Vamos. Tudo louco mesmo. Olha só, amigão. O Luca e o filho do Bá vai casar pela quarta vez. Moleque tá assim, meu pai. Moleque tem 22 anos. Moleque tem 22 anos, 3 filhos e 4 casamento. Nossa, hein? Também é isso aí, hein? Ó, tem quem puxar também, né? Você germina, hein? Esse aí é brincadeira. De pai pra filho, né, Bá? Gente que faz. Ele falou pra mim que ele conheceu a menina na balada. Ele falou oi, a menina tava grávida. Olha só. Ninguém tem obrigação, viu, de conhecer São Paulo tão bem quanto eu, viu? Afinal, eu sou o GPS Man. Mas olha, eu vou dizer um negócio pra você. A região entre a Bela Sintra e a Augusta é mais que um endereço nobre. É uma referência na cidade. Agora imagina ter um negócio com essa localização e a qualidade da Esser. A Esser tem mais de 50 anos de realizações, mais de 2 milhões de metros quadrados construídos e mais de 92% de clientes satisfeitos. Imaginou, Luca? Né? Fala. Fala. É, o filho do Bá é mudo. É? É mudo. É? E gago ao mesmo tempo. É mudo, olha, primeiro mudo gago. O Belo Augusto Boulevard Offices, ele tem salas comerciais, lá em lajes corporativas, de 33 a 431 metros quadrados. Próximas estações Paulista e Consolação do metrô. Então, amigo, trabalhar e investir em um empreendimento superior em arquitetura, segurança e tecnologia em uma das regiões mais valorizadas de São Paulo é uma oportunidade única. É essa que você quer, amigo? Tá bom, é essa que eu quero. Visite o plantão de vendas do Bela Augusta na rua Augusta 890 ou ligue agora para 3066-0900. 3066-0900 e fale com um consultor exclusivo Esser. Eu fui lá hoje, eu e mano, porque vamos montar uns escritórios lá, porque é pertinho da rádio. Opa! É legal! Aqui na Rua Augusta. 890, pô, perto do comercial da Essers, tem essa cadeira. Não, mas pô, ali é pra caramba. E a localização é... É espetacular. Espetacular, é bem espetacular. A gente pegou uma assada do lado da outra. E agora tá uma época boa pra comprar. É pra dividir o Wi-Fi. Tá uma época boa pra comprar. Ah, é verdade. Tá uma época boa pra comprar, viu? Negociações agora, boas. Agora é o momento. Vai lá. Você que paga esse mês o Wi-Fi lá. Que viu? Isso, RG? Tá botando a boca aí. Tá fazendo biquinho, velho? Não, tá. É exercício de fome. Tá muito preocupado comigo hoje. Eu tô olhando pra você. Eu tô olhando, o cara tá fazendo um sinal de... Pô, tá tocando uma... Como é que chama isso aí? É pistão? Tá muito preocupado comigo. Flauta, é flauta doce. Flauta doce, é? É. Ó, pessoal, passa tá valendo aqui, o terceiro leilão beneficente pra promoção. Eu vou jogar no Muruntri. É, tá valendo uma vaga de zagueiro no time do Miller ou do Aloysio Chulapa, tá bom? Você pode dar o seu lance em quilos de alimentos não perecíveis. E não vale açúcar nem sal, tá? Então corra, dê seu lance, porque esse leilão aqui, o terceiro leilão, encerra-se nessa sexta-feira, dia 6, às 7h30 da noite. Quer jogar no Murumbi? Então, assim, você vai lá, dá o seu lance em quilos de alimentos não perecíveis, tá? Participe, o maior lance vai ganhar o direito de jogar no estádio do Murumbi. E não para por aí, ainda vão ter depois na semana que vem mais um leilão para uma vaga de lateral esquerdo. Quer saber como dar o seu lance? Acesse 97fm.com.br/Muruntri. Consulte o regulamento e dê o seu lance. A gente bate o martelo nessa sexta às 7h30 da noite. Os produtos arrecadados serão doados a instituições beneficentes credenciadas pela Energia 97. Agradecer o apoio do Rogério da Passaporte FC e também da Carole Trans, que arrecada aí todos os alimentos que vão ser repassados às instituições beneficentes. Lateral esquerdo, no lugar do Reinaldo, também tá uma vaga, pode o cara entrar, né? Se ele for bem aí nesse jogo. É, se você for bem, você pode se profissionalizar. Né? Dependendo quem. Goleiro também. Deixa eu falar com o flamenguista aqui, o Fabrício. Opa. Francisco Costa Oliveira. Né? Beleza, Sombra. Beleza, cara. Deixa eu fazer uma pergunta. Dizem aí que a torcida do Flamengo tá fazendo uma campanha em mídias sociais pra levar o Michel Bastos. Sim. Você gostaria? Você que é flamenguista? Sinceramente, pela qualidade dele, é um bom jogador. Agregaria o nosso time. Mas eu acho que tem que dar mais tempo pro Cirino, né? Investiu tanto nele, ele tem potencial. Ah. Não custa nada já. Vai liberar o Cirino pra brilhar aqui no São Paulo? Levar o Michel Bastos é um bom jogador, vai compor o elenco. Não é uma troca justa? Não. Não? Não, porque o Bastos já é uma realidade. Ele tá num momento ruim. Então o Cirino, tinha que vir o Cirino, mas mais jogador ou mais dinheiro, né? Não, São vocês Paulo, não querem, né? O Jonas, não? Jonas? O Schweinsteiger. Do Norte, do Maranhão. Maranhão. Schweinsteiger não, é o Chuck Norris do Norte. É ruim? Ele é ruim? É ruim ou flamenguista? Ah, ele toma um cartão com um minuto amarelo e o vermelho com 12, ele ganha do Luiz Fabiano, pô. Bom, não... então já é o tipo de jogador que a gente vê que não deve ter, não passaria no exame da ordem. Não. Ah, exame da ordem, não passaria no exame da ordem. Missão da área, missão cumprida. E pegar o gancho que você falou da torcida do Flamengo. Você vai pegar o gancho aí? Isso, pegar um gancho que você falou da torcida do Flamengo hoje. A Fla Sampa não é torcida organizada, é uma embaixada do Flamengo aqui em São Paulo. Sim. Nós nos reunimos na Rua dos Carinas, ali... Carinas. Lá em Moema, e hoje vai ter um bate-papo lá com o BAP e com o Valinha a partir das 20 horas. Você, rubro-negro, tá moscando aqui na capital, cola lá, toma uma cerveja e vamos bater um papo lá. Beleza. Tá dado o recado. E aproveitar um abraço a todos da Fla Sampa, o Rodrigo. Saudações, rubro-negras. Ô, velho, já que o nosso amigo flamenguista aqui, o Fabrício, estranho no ninho aqui no estádio 97, tava falando de se reunir com os amigos, etc e tal. Sim. Acho que você tem um recado bom aí pra quem gosta de se reunir com os amigos, né? Ah, verdade. Mas antes do recado, ô, Portugal. Ah, RG. Todo mundo sabe que você é torcedor da Lusa, mas a gente tá na dúvida se você é 100% português. Ah, RG, bora! Lá, bora lá, comprovar isso aí? Bora! Tô dentro! Ó, bora! Vamos mandar, manda, vamos lá, velho! Beleza, ó, torcedor 100% já nasce torcendo pro time. Você tá com quantos anos, velho? É 38, tô ficando velho. Quanto? 38. 38? Tô ficando velho pra cacheta. Tá, então você é de 77, né? Isso, pro Cheddar. Eu quero que você mande a escalação, velhinho. Titular da Portuguesa de 77. Nossa senhora, rapaz. Tá falando sério, rapaz? Vai? Putz, vamos lá. Eu vou escalar o time de 1970, mas vou chamar o Porcalhone pra escalar. Peraí. É. Pintar histórica. Vamos lá, o time da Portuguesa de 1977. Tem a Vaninho, Cícero, Domingos, Djalma, Santos e Lázaro. Nobre Bosco Brilho e Mosca, que sobrevoava o ataque contrário. Zanata, que foi substituído por Lula. Zanata. Não era o FHG, mas foi substituído por Lula. E Wagner, extra português de 1977, vírgula, RG número 2. Parabéns. Boa, rapaz. Ó, comprovadíssimo. Eu tinha apostado uma rodada de Taipava que você não era 100%. Ô, RG, pelo amor de Deus, tem aqui o Porcalhone pra me auxiliar. Você vai ter que pagar saindo do programa hoje, RG. Pago mesmo. Ó, se ninguém duvida que você é 100% apaixonado pelo seu time também, fica ligado que a Itaipava está com uma série de surpresas para você. Quem sabe você não é surpreendido também. Futebol 100%? Ah, só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil, galera. Mas não esqueça nunca, hein? Beba com moderation. Beleza! Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Agora vamos aos ouvintes no momento sem parar do Estádio 97. São três ouvintes na sequência. Você vai sair e curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi, Dodô! Vamos lá? Manda! Bora! Alô? Alô? Alô? Ah, tá no fundo do mar. Alô, Dodô? Opa, quem fala? Ô, Dodô, é Anderson. Anderson. Anderson do quê? Anderson Mantovani. Mantovani. Quantos anos você tem, Anderson? 27, vai fazer 28 agora em dezembro, Dodô. 27 para 28, RG, como é que fica aí? Ô, rapaz, eu gostava tanto de ouvir aquela música. Qual música, RG? Qual música que gostava, RG? Ele trabalhou na novela com o Sérgio Reis. Ah, aquela lá do Xalana lá? Ah, achei. Lembra dele? Almir Sater, esse? Aquela que dizia assim, Anderson devagar, porque já tive pressa. Sensacional! Lembra dessa? Sensacional, salvou a hora. E tinha também, né, a música do Tim Maia pro Sérgio Reis. Hoje é o dia do Sérgio Reis. Santo Reis, seu louco. Sucesso que meu povo gosta. Qual que é o bairro que você mora, velho? Vamos lá, Benjamin. Vamos ver se você manda bem agora. É só não inventar bairro. Não, é Vila Gonçalves, Benjamin. Vila? Gonçalves. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Tem Vila Gonçalves, tem Jardim Gonçalves. Agora você me pegou meio desprevenido. Tem o Parque Gonçalves. Parque Gonçalves. O Parque Gonçalves que fica ali perto, ali, não sei. Parque Gonçalves teve o primeiro. Parque Gonçalves foi o lugar que teve o primeiro o campo de várzea. Agora, esse aí, se não me falha a memória, é São Bernardo. Boa, mandou bem. É Vila Gonçalves e São Bernardo. É porque eu tava na dúvida. Bem. Eu tava na dúvida do Parque Gonçalves. Mas aí só sou GPS mesmo, velho. Não tem pra ninguém, não. Mandou bem. E só pra salvar a hora, e aí, RG, você mandou bem. Eu, assim como o Mano, adoro Moda de Viola e Xalana é uma ótima música. Muito legal. Almir Sater é o cara, velho. E o RG era apaixonado pela Ingra Liberato, que fazia na Raiz da Trovão também, né, amigão? Gostava. Também. Amigão, fala aí o que você curte aí de Moda de Viola. O que é Xalana? Não, o que é Xalana? Já fui no show do Almir Sater, é assim, minha família é muito, muito, muito, gosta muito de Moda de Viola, vê tudo do interior, né? Mas a gente gosta muito do grande Tião Carreiro mesmo, aí é o que mais inspira a gente. Carreiro da hora. Tião Carreiro manda bem, mas eu acho que é Xalana, Chororó. Tião Carreiro e Pardinho. Amigo, já que o Mano não me fala, o que é Xalana? É a música do Almir Sater, velho. Vou por aqui. Não é Moda de Viola? É Moda de Viola. É um tipo de baixo, se eu não me engano, não é o... Mas é o nome de uma música ou um estilo? Oh, viola, não, ele tem uma música, o nome é Xalana. Ah, é o nome da música. É. Xalana. É igual de Xalana. Xalana. Significado de Xalana é pequena embarcação fluvial de fundo chato, lados retos e proa e popa salientes. E com uma cobertura. Para transporte de mercadorias. É quase uma balsa com cobertura. É uma balsa com cobertura. E Xalana é a música do Almir Sater. Ó, uma das músicas mais legais sertanejas. Igual de Xana. Xana, você gosta? Não, é isso que eu falava. Xana, gosta? É, sim, gosta. Ó, você para ouvir. Eu tô falando sério, Sombral, ó, baixa aí no YouTube aí, ó, põe aí. Chama Meu Recanto Feliz. Tá certo? Recanto Feliz. Quem canta esse trem? Daniel com o pai dele, velho. Ó, é muito bom esse som. O pai do Daniel também canta, velho? Canta. Ah, não sabia não. Ó, esse som é muito bom. Tem letra, tem conteúdo, velho. Que os caras não conhecem, amigo. Essa daí é Meu Reino Encantado que você tá falando. É verdade, Meu Reino Encantado chama a música. E quem vai usar Xalana? Não é Recanto Feliz, não. Meu Reino Encantado. E quem vai usar Xalana hoje é o Paulo Esbriça, hein? 21 anos de casado, velho. Ah, 21 anos, Paulinho? De novo, Paulinho, você é um herói, hein, cara? Com a mesma mulher, 21 anos com a mesma mulher. Boa, né? Paulinho. Agora, Paulinho. E a dona Cecília Constantino fala, Almir Sater, já assisti mais de 8 shows lá em Garça. Oh. Ele é um mito, um monstro. É um dos maiores representantes da música brasileira. Beija, dê mais valor à moda de viola. Não desdém de Tião Carreiro. Cecília, não desdenhei de Tião Carreiro. Ó, 2 hinos da música caipira, mano, ó. Saudades da Minha Terra, o Sérgio Reis. Ó, a Cecília falou aqui... E Meu Reino Encantado com o Daniel. Hoje a casa cai pra mim. A Cecília falou aqui, assim, ó. Não existe... A música mais bonita do cancioneiro brasileiro é o Menino da Porteira. Também é muito boa. Mas aí é meio clichêzão, porque a galera, tipo, já conhece e tudo mais. Tem umas músicas aí que são mais top, né? Tem fio de cabelo, tem fio de cabelo. Ô, mano, ouve a música, presta atenção na letra, que vocês vão sacanear. Mas presta atenção na letra. Olha a música da trilha do Bento, velho. Ó, ouça, ouça. Do Bento. Olha lá, ó. Mas daqui a pouco. Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Jesus. Foi aí que eu vivi muitos anos. Olha, Cecília no carro, estou emocionada. Finalmente, se vocês fazem um Star 97 no nível da rádio. Quem falou isso? A Cecília. Ouve aí, ó. Falou isso. Puta, que deprê. E aí, ó, você arrumando as varas pra pescar, velho. Que legal. Arruma a vara aqui. Quem arrumou a vara? É verdade, ó. Dá uma arrumada na vara. Tá ali arrumando a boia, o chumbo. O marido da dona Cecília escreve aqui dizendo... Isto me dá saudades de Garça. Coberto pra guardar o pilão. E as tralhas que o papai. Imagina. Não, Chico Mineiro também é bonito, mano. Chico Mineiro é a música mais bonita do. É muito emocionante. Chico Mineiro é legal. Chico Mineiro é legal pra caramba. Né? A música é da hora. Também, essa é bonita, mano. Fala aí, Anderson. Bom, assim, é coisa de família mesmo, mas a eletrônica também eu gosto bastante, eu ouço muita energia também, é muito bom. Ah, aí, mas tudo bem, obrigado. Você é um cara eclético, velho. Isso aí. E o time, velho? Doutor, levanta o hino do palestra, manda o palestra. Opa, nós. Jornalismo. Com certeza, Verdão. Verdão na cabeça aí. Viva o palestra! Rapaz, você viu lá, o Gabriel tá começando já a trotar no campo. Ele entrou pro treino hoje, já vem pro treino e tal. Né? Claro que. A previsão da volta dele ainda é fevereiro. Não quer dizer, não significa que ele vai jogar já agora, nada disso. Mas é um. Ele voltou antes a treinar no gramado do que o previsto, né? Já é um bom sinal. Porque o Gabriel é um grande jogador, você não acha? Acho sim, Dodô. Eu, cara, por azar, infelizmente, eu já tive 3 lesões de ligamento no mesmo joelho. Caraca, velho. Eu operei 2 vezes e a terceira eu desisti. É delicado a recuperação, mas jogador assim fica um pouco mais rápido, né? E tomara que ele volte o mais rápido possível. Você sabe o que é pior disso aí? É fisioterapia, cara. Eu já vi cara chorar. A operação, então, quando o cara começa a dobrar o teu joelho pro ligamento que esticar, bicho, dói, deve doer. Eu nunca vi, eu vi amigos meus. Você vai falar com um profissional, né? Eu tava falando uma vez com o Dr. Margorelli, falei, mas Margorelli, faz essas cirurgias de joelho e troca isso, troca aquilo, não sei o que lá. Não é complicado, não é ruim pro paciente, é complicado pro paciente, é um complicado é pro médico, pro paciente é tranquilo. Ele dorme, acorda com o joelho novo. É, mas a recuperação não é fácil, não. E tem o psicológico também, que você tem medo sempre de uma trombada, de uma dividida um pouco mais forte, lógico, né, velho? Né? Psicológico, às vezes, atrapalha mais ainda. O Ganso é um cara que nunca mais voltou a jogar o que jogou no Santos. O Ganso tem jogado que, nitidamente, ele evita o choque, evita o drible, evita carregar muito a bola por isso. Talvez seja até o psicológico. São 3 cirurgias na dobradiça. Não, não tá louco, velho. Viu, Ronaldo Fenômeno? Ô, Anderson, diante da pontuação que o Palmeiras tem no Campeonato Brasileiro, dá pra dizer que agora a Copa do Brasil é tudo ou nada pra chegar na Libertadores? Infelizmente é quase isso, eu acho, né, Dodô? Porque agora ficou meio complicado, a gente deu uma distanciada boa, né, meu amigo G4. A não ser que aconteça alguma coisa muito favorável ao time do Palmeiras, né? O Palmeiras ganhar aí os próximos jogos, o inverso do São novo. Paulo perder de novo. A não ser, RG. O Santos perder. Não, o Santos até que não. Mas, de repente, se o Palmeiras colar no Santos e ficar lá na quarta e quinta, os dois, e qualquer um que ganhar vai pegar a vaga pra ele, entendeu? O Palmeiras joga com quem agora? Não, o Palmeiras tem o Vasco agora. Quer dizer, 3 pontos. Não sei, Domênico. Não sei, o Vasco tá jogando. Domênico. Mas não vai ser essa baba. Pode ganhar, mas não vai ser essa baba, não. O Vasco subiu de produção bastante. Você viu aí. É, o Vasco dos últimos 5 jogos perdeu só um jogo. Com o São Paulo no Morumbi. É, a campanha recente do Vasco não o derrubaria. Não, é o turno que ferrou ele. O início do turno. Não derrubaria o Vasco. Agora, o Palmeiras tem o Vasco, se não me engano, depois Vasco. Tem o Atlético do Paraná lá. Lá em Paraná. Broca. Depois tem Cruzeiro em casa. Broca, difícil. Tem Coritiba em casa e fecha com o Flamengo fora. Aí vai depender. Bom, Flamengo, velho. O Flamengo também vai chegar no último jogo, amor com o Varol. A tabela não é das piores. Flamengo, velho. A tabela não é das piores. Só um minuto. Ah, eu acho que Cruzeiro é difícil. Atlético Paraná fora também é enroscado. E o do Flamengo, se ele chegar morto na última rodada, e o Palmeiras querendo alguma coisa. Morto? Né? Flamengo, isso não combina. Não, o problema é assim: esses últimos jogos. Sombra, os últimos jogos aí. Que é o Curitiba aqui, depois o Flamengo lá. E vai casar lá nas finais da Copa do Brasil. Tudo vai depender do que está acontecendo no campeonato. Se o Palmeiras não tiver a menor chance, a menor possibilidade de chegar, ele vai meter reserva com o Curitiba, vai meter reserva com o Flamengo, você entendeu? As chances desses times que jogam com o Palmeiras vai ser muito grande de ganhar. Eu não sei se então depende muito do que vai acontecer até lá, porque eu duvido que o Palmeiras sem quase chance alguma de chegar na quarta posição do brasileiro, ele vai meter titular para jogar com os jogos do brasileiro. Mas o grande erro lá dentro do Palmeiras, eu acho que por todos lá, não sei se o ouvinte concorda, foi esse lance aí de falar que tava, ia abrir mão do Campeonato Brasileiro e agora tem que falar que não, que vai, porra, jogar nas duas. Quer dizer, aí conflitou tudo, né, velho? É igual o goleiro, sai do gol, fica. Você não fala no meio do caminhão, O Palmeiras, ninguém declarou abertamente. Ninguém declarou abertamente que vamos jogar por... Ninguém falou isso. Não tinha dito o técnico? Ninguém. O Marcelo não tinha dado prioridade? Não falou nada aberto, nada. Mas eu é que disse aqui, contra o Avaí. O jogo foi contra o Avaí. Foi subentendido, né? Eu falei, olha, por essa escalação, eu entendo que o Palmeiras abriu mão de jogar o Brasileiro para jogar a Copa do Brasil. Eu entendo. E aí foi lá e ganhou o Avaí. E aí achou, RG, que tava tudo certo. Ah, então agora dá. Repete. Vamos pegar a Ponte Preta agora aí em casa. Vamos repetir. Repete. O time reserva de novo. E aí não ganhou. Não ganhou. Sabe? E contra o Sport é a mesma coisa. Também não ganhou. E a Durante pode ficar sem nada, hein, então, pode terminar uma temporada aí. Não, mas o Palmeiras... Mas aí que tá, Portuga. Tudo bem. Por mais que o Palmeiras não consiga a vaga da Libertadores, o Palmeiras montou um time novo. Sim. Reformulou totalmente o elenco. Eu falei no começo do ano. E mesmo assim... Chegou em duas finais. Sim. O que não é, não é fácil, não. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Um time novo chegar em duas finais pra disputar dois títulos, é fácil, já tá legal pra caramba. Tá no lucro. Pra ficar 100% que nem a Itaipava, tem que ganhar um título. Mas é que o torcedor é carente de títulos e não tem paciência. Ele quer o trabalho imediatista. Ele é do ficho. Eu vi um dado agora que pode prejudicar o Porco. É verdade. O Vasco faz muito tempo que não ganha. O Vasco são 4 empates e uma derrota. Em 2015, o árbitro lá, o Daronco, já apitou 6 jogos do Palmeiras. E o Palmeiras até agora tá invicto com o Daronco. Ah, chegou na hora de ganhar. E ninguém fica invicto com o mesmo juiz. Todo o tempo. Mas como não? Não fica. Eu sei, ué. Uma hora vai perder. Mas o Weber com o Corinthians teve essa história. Falaram a mesma coisa do Carequinha. Peraí, o Weber. O Weber. Falaram a mesma coisa do Weber. Lopes. Peraí, qual era o tabu do Weber? O Corinthians não tinha ganho ainda com ele apitando. Então vocês estão me dando razão mais uma vez. Vai ser quebrado um paradigma. Com o Carequinha mesmo. O Oráculo Sombra. O Oráculo Sombra. Estou falando com o Carequinha, foi a mesma história. O Corinthians não ia ficar perdendo. Coisa louca. Sempre com o Weber. O Carequinha apitou bem pra caramba, velho. Então, Domênico, não tô dizendo, mas pode falar. Esse Sombra ele traz mal a Gouro, velho. Não. Artista, estou não artista. E o bom é que é pros dois lados. O bom é que é pros dois lados. Ele sacaneia pros dois lados. Aí quando o São Paulo, eu falei, contra o Goiás, vai dar zica. O Goiás não ganha faz tempo, o São Paulo não perde faz tempo. O que aconteceu? Não falei que ia dar zica? Não, o Ceará você tava temeroso também e perdeu. Não, mas o Goiás eu fui incisivo. Ô Anderson. Oi, fala. Então deixa aí seu palpite, cara, pro jogo que o Vasco deve ganhar do Porco. Eu acho que vai dar verdão, sim, 2x0, vai dar pra ganhar 2x1, porque o Palmeiras sim toma gol, é difícil, incrível isso, cara, que coisa impressionante, o Palmeiras como toma gol, né? Ó, Dudu, eu fui nas quartas de final e na semifinal, levei meu pai pra conhecer a arena, porque meu pai era um frequentador assíduo da década de 90, né? Certo, coitado. E, meu, década de 90 foi boa, confundi com 80. Década de 90 que era o treinador, Vanderlei Luxemburgo. Era maravilhoso, foi maravilhoso. Não, era o Chapinha. O Tarcísio Gonçalves. Lembra dele, o Tarcísio Gonçalves? E aí? Não, inclusive meu pai me levou na final de 98, eu tinha só 12, 13 anos, foi sensacional. E se Deus quiser, eu falei pra ele, pai, já fomos nas quartas e na semi, deu sorte, agora tem que ir na final e vamos. Então você que gosta dessa música que eu odeio, mas se você tivesse que escolher uma música pro teu time aí pra final, qual que você escolheria? Eu gosto muito de Tocando em Frente, também do, se eu não me engano, também do Almir Sater, o Mano deve conhecer. Então canta um trechinho, peraí, tira o hino aí pra ele cantar, ô produção. Não vai atrapalhar ele. Então termina cantando uma música que você gosta dessas aí pro teu time. Vamos lá. Foi essa que eu coloquei no trocadilho. Vamos lá. Essa daí é... Puta, pô, aí é sacanagem comigo, mas não canto. Não precisa cantar, não. Não, canta, canta, canta. É sacanagem fazer isso com o rapaz. Não é, não. Sacanagem já fizeram com ele. Ele gostar disso aí. Canta aí. Agora você vai zoar o cara. E o Benji é sacana, porque ele fez a mesma coisa com o Vitor Hugo, o dia que ele foi lá na... Que eu acho que ele acredita. Foi sensacional esse programa. Foi legal, o Vitor Hugo cantou. Olá, gente. Valeu, valeu, parceiro. Obrigado, mas agora canta aí. Tá tocando, presta atenção. Pera, a música aí, ó. Pera. O cara é uma metralhadora. Aí, ó, presta atenção. Cheia de mágoas. Nada sei. Ai. Conhecer as manhas, é bonito. As manhãs. Agora, se o Palmeiras entrar em campo com essa música, aí vocês tomam um 7. Não, quer falar uma música, se fosse pra escolher uma mais energia, eu escolheria outra, mas tá bom. Mas qual que você escolheria? Não, vamos deixar ele escolher. Não, agora já escolheu essa, já foi. Agora nós ele que fez ele escolher. É uma música por 20. Não, agora o quê? Somos jukebox do cara, você tá louco? É o Globo de Ouro do rádio. Vou ficar tocando música agora. Ah, mas eu gostei. Tchau, Anderson. Direito a outra. Sem parar, remete a ligeireza. Vamos sintetizando no pique. Vamos jogando. Meu Deus. Rapidinho. Fala, mano. Valeu, vamos lá. Para os meus primos Luciano e Renato, minhas tias Regina e Rosângela, meu pai Sérgio, todos os palmeirenses e ouvintes de vocês. E parabéns pelo programa, todos são muito legais, gosto de ouvir todos. Aí, Dodô, sensacional. Um abraço para vocês e obrigado aí, Edu, por tudo que vocês fazem pela gente aí. Mas hoje o melhor de ouvir foi o Mota, hein? Falou, velho. Tchau, valeu! Esse é o momento sem parar, hein? Olha. Três ouvintes na sequência. Ligeiríssimo. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook, seu Domênico. É. Alô? Alô? Quem fala? Douglas. Ah, Douglas, tudo bom? Beleza, consegui baralho. Douglas do quê? Douglas Cavalaro Gomes. Quantos anos, ô Douglas? 33. Ah, eu não vou falar que é a idade de Cristo, né? E nem eu que é a idade do médico. Não, cara, o Senhor Cristo, meu pai. Domênico, tô tentando falar com ele pro jogo contra o Santos. Por favor, hein? Ele tá muito ocupado. Muito difícil. Não tá. Daqui a pouco a história do rato criminoso, hein? É uma barbaridade essa história do rato. O que não falta é rato criminoso. É uma barbaridade, tem que ser preso esse rato. Mas essas indiretas pra RG não são legais. RG, me diga uma coisa, 3.3, como é que fica? Hoje, RG. Ah, hoje não, mas o nome dele me lembra uma situação de fair play muito legal. Sua? Que hoje tá em discussão essa coisa de fair play. Uhum. Ah, mas, foi você que realizou? É, eu vi a cena lá. Meu compadre chegou lá pro outro vizinho. Bom, você tem essa música ainda? Claro, mano. Meu compadre chegou lá pro vizinho, bateu na porta e falou assim, Dodô. Pô, velho, agora como é que eu faço? Aí o outro falou assim, por que é que você faz? Falou, acabou o gás. Aí ele falou assim, eu dou gás pra você. Ah, não! Não. O cara não podia cozinhar e falou, eu dou o gás pra você. Sensacional. Ele foi fair play. Ele tirou o gás da casa dele e falou, eu dou o gás pra você. Você foi bem pra caramba, RG. Muito bom. Que falar, fair play, ué. E aí, dou o gás? Que time você torce? Não, fala, o bairro, né? Bairro. Ah, o Ben já vai matar. Bruno. Até que o Ben já é o Dom. Fala. É o Dom. É Vila Santa Catarina. Vai na Rua Alba. Ah, pertinho. Cheio de avião, hein? Cheio de avião lá na Foi Com medo de avião. Será que ele já foi buscar o carro dele? Não, não. Já a conta dele no estacionamento tem 4 milhões e meio de dólares. Um dia eu quero tomar uma atitude igual do Cibel. Gente, ele saiu andando, não foi embora, ninguém nunca mais viu. Tua mulher deve estar feliz de ouvir isso agora. Não, mas eu já falei isso pra pessoa mesmo. Tua mulher agora deve estar muito feliz. Aliás, eu não vou, por causa do moleque, já falei pra elas. Ué, pega o filho e vai embora. Não, não posso. Apesar que ele é minha cara e ela vai ter que comprovar. Pede que a mãe. Eu só basta olhar, o cara fala, é filho do Portuga mesmo. Porra. Oh. Nossa, que covarde. Eu sou só mulher, agora eu te esquartejo. Não é nada. Ela depende de mim. E eu não colocaria você em uma mala porque não cabe. Em casa não, é no container. Vai precisar de uma serra laser. É no container eu mesmo, velho. Tá? Ai, oh, meu velho, qual que é o time? Tricolor do Morumbi. Tricolor! Mas olha, apesar dos is. Apesar de tantos is nesse momento, ainda assim, cara, conseguimos ainda brigar. Pela quarta vaga. O pulso ainda pulsa, Sombra. É, ainda estamos, né, na briga pela quarta vaga. Você acha que o São Paulo vai conseguir essa vaga pelos seus méritos próprios? Ou ele ainda vai ter que depender da vitória do Santos na Copa do Brasil para abrir essa vaga? Então, cara, de verdade, eu não sei te responder isso. Eu só sei que eu vou torcer pro Santos, sim, ser campeão para que, porra, pelo menos... garantir 50%, entendeu? Entendi. Porque não dá pra confiar 100% mais no São Paulo, né, cara? Olha, eu... Já faz um tempo, né? É, então, pois é, já faz um bom tempo, por sinal, que você não consegue confiar 100% no São Paulo. Então, é... Infelizmente, a gente tem que torcer pros outros pra nos ajudar, né, Sombra? Tá foda. Comenta-se muito... Soda. É isso aí. Ué, deixa eu falar um negócio. Comenta-se muito, inclusive os flamenguistas fazendo campanha pra ter o Michel Bastos no Rio de Janeiro, né? Uhum. Aí há quem diga também que o São Paulo aí estaria já conversando com o Cirino, mas também já pintou a informação de que o Cirino, ou pelo menos o staff, porque o jogador hoje tem staff, né? É uma coisa impressionante, os jogadores têm staff. Gostariam de que ele fosse pro exterior, mas o Cirino vale pau a pau essa troca? Cara... o Cirino é igual o flamenguista que tá aí falou, cara. Ele é uma promessa, sim, né? Ah. É, só que ele tá machucado, porra. O São Paulo parece que ficou expert em contratar jogador machucado, né? Já aconteceu de dar certo, né? Já aconteceu. Não sei. O problema do Cirino é o combustível que ele usa. Eu não sei se pau a pau vira essa jogada aí, não. É, olha, o São Paulo que dizem vai entrar numa era de estatísticas, de ter jogadores de brilho, etc e tal, e espero que assim seja, né? Pra não ficar contratando no olhômetro, no eu acho. Ah, esse joga muito, né? É o famoso, esse joga muito. Tá, quando joga, quando quer, né? Pois é. Temos que fugir dessa história do esse joga muito, quando quer, quando pode. Né? Pois é. Então, eu sinceramente eu não tenho segurança nenhuma em cima do tal do Cirino que fez, aí dizem, né? No Atlético Paranaense ele foi muito bem. É. Muito. Mas eu não tenho muita segurança em cima desse cara. Agora, ainda mais dizendo aí do Mano aí, falando aí que de repente o combustível é diferente. Mas, ô Sombra, uma coisa que no Atlético Paranaense é o seguinte: o Atlético Paranaense é um time que joga como? Ele joga no contra-ataque e esse Cirino é muito rápido. Ele é muito forte. Agora, pra ele pegar a bola e dar um drible, criar alguma coisa contra um time fechado, ele já não é bom. Eu vou ser sincero. Entendeu? Ele é correria, ele é forte. Vi na vida dois ou três jogos onde tinha o Cirino. É o que eu penso dele, é isso. O conceito que eu formei é isso. E é mais pra segundo atacante. É mais pra Flamengo, é contra-ataque. Eu tava escalando como centroavante. Ele não tinha caguete, ele só sabe correr. Ô, Douglas. Eu acho que ele não se encaixa em todos os esquemas, cara. Ele poderia entrar. É um jogador de banco, um ótimo jogador de banco, que entraria no segundo tempo. É jogador pra contratar. É isso que eu ia fazer pra contratar. Exato, essa jogador é a preocupação. Eu vi duas ou três vezes o Cirino jogar. Uma vez ou duas aí pelo Flamengo e uma... Bom, Atlético Paranaense. Minha opinião, hein? Sim. Desculpa. Mas é a cara do São Paulo também, é aquele atacante que faz o pivô, que distribui pro centroavante... Talvez falta isso. Bom, no Flamengo ele não foi muito bem aproveitado na posição. Então, não tem habilidade nenhuma. Lembro de ver desse jogador um grande futebol. Outra, me parece mais aquele tipo de jogador que era o Euler, né? Ou o Éder Luiz. Quando for pra jogar no contra-ataque, põe. O Sombra é o Fernandinho mais forte. É um Fernandinho ponto esquerda mais forte. Ou ele corre ou ele pensa, né? Isso. Aí ele sai com a bola e tudo. Eu não vi nesse cara toda essa habilidade que já vem. Acho que é muita mídia pra esse Cirino aí. Sabe quem era bom no São Paulo? Que até eu tive em BH ontem, antes de ontem, os caras estão falando que o cara vai sair. O William do Bigode. O Willian do Bigode, esse cara joga bola. Essa é a segunda etapa da pergunta que ia fazer pro Willian do Bigode é bom. Porque há quem diga que o Cruzeiro também tem interesse em jogadores do São Paulo. Ganso. É, pode ser que tenha mais até. Bom, mas independente de ser ganso ou não, lá do Cruzeiro tem o Dedé, que tá machucado, tomou duas cirurgias. É bom. Fez duas cirurgias esse ano. Tá voltando agora. Era bom. Uma pra ligamento cruzado e a outra pra tirar o parafuso. É, pois é. A gente já tem um machucado desse no time e não rende, né? É. Tem o William. E o Manuel. Tem o Manuel. Mas o Manuel, será que os caras vão querer abrir mão? Nem ele joga. É o único que tá jogando lá, né? Tem o poeta, o Paulo André. Não quer um jogador lá que eu acho que é melhor do que os quartos zagueiros que São Paulo tem. Só pode ter o Rodrigo Caio e precisa de um quarto zagueiro. É. Bruno Rodrigo. Não, esse é bom mesmo, que era da Portuguesa do Santos. Então, ele é bom, mas ele perde a cabeça muito fácil. Ele faz muito. É? Não, eu não tenho. Vou falar, eu acompanhei o Bruno na Portuguesa no Santos. Ele foi bem no Santos. Sempre foi muito bem. Faz muito gol de cabeça, só bem na bola aérea. Ele é bom jogador, viu, cara? Pode falar, tá todo mundo falando aí do Dedé, mas será que o Bruno Rodrigo não é uma boa? E o Dedé é o seguinte: eu acho. Também não é nenhum gênio. É bom zagueiro? É. Mas ele faz aquele gênero. Eu vou me mandar pro ataque. Aí, caiu a ligação do ouvinte. É meio Davi Luiz, né? Meio Lúcio. Lúcio, né? São Paulo, será que vai entrar na briga pelo Jeromel também? Se tiver que pôr dinheiro, não. Muita grana. Então esquece. O time alemão lá pediu ele de volta já. Damião, vocês não querem? Não, Damião quem? Não. Damião? Não. Mas lá em Minas tem gente que briga que quer que o Cruzeiro renove, hein? Eu tive lá a imprensa lá falar. O Cruzeiro, o Mano Menezes vai pedir e o Cruzeiro quer renovar o empréstimo dele. Vamos lá pro terceiro ouvinte. Caiu a linha, infelizmente, aí do São Paulino. Vamos ao terceiro ouvinte, é o momento sem parar. São três ouvintes na sequência. Vai viajar? Precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. Júlio Batista de volta. Júlio Batista morto. Não, ex-jogador de verdade. Eu quero ajudar, você também não quer, pô. O Cruzeiro tem um meia chamado Ariel Cabral, muito bom que veio do Vélez. Cabral. O cara não erra um passo, o cara é bom. Ó, dei bom. Cinco nomes aqui, velho. Alô? Não, ninguém, alô? Não. Alô? Opa, quem fala? É o William? William! Aí, ó. William do bigode. William do quê? William Pereira da Silva. Da Silva. Quantos anos, William? 29. 2.9 RG número 2. Como que é o nome completo dele? William Pereira da Silva. William Pereira da Silva. Você não vai fazer isso. Ah, foi, RG. Não, você não vai contar. Você não vai contar o que você... Mas eu só tô pensando quem eu levaria. Não, você não, RG, não fala isso. Pra um William deserto. Ah, não! William deserto! Sensacional! RG, eu cheguei no RG. Salvou a hora. Quem você levaria, vai? Tem uma novela. Mas tem a Proença, vai. Não. Não ia com você? Quem que ia? Mas na novela lá. Regina Casé. Na novela, seu louco. Qual? Na novela? Pô, se você pensar em Regina Casé, você tá bem. Na novela? Não, pensei no Cochê. Regina Casé é o sonho de consumo do português. Ah, eu pegava. Ele quer largar. Você pegava? Essa hora aí que ele falou que ia sair andando com a esposa. Pode ser. Era pra ficar com a Regina. Aqui entre nós, tá lá no bar. Aquela cena que ela faz nos sete gatinhos em volta da piscina. Aquilo excita qualquer um. Mas nem com 14 gatinhos. Mas nem com 800 todos os gatos do cê mundo. Você lembra o Lima Duarte perguntando o que ele desenhou lá, mano, na parede? Não. Oh, essa cena... Sete gatinhos, foi? Essa cena dos sete gatinhos, ele perguntando quem foi. Quem que você levaria? A do Comendador. A mulher do Comendador, é? Não, da anterior. Sweet Child. Só pode ser. É, suíte. Suíte. O RG é tarado pra uma ruiva. Ele gosta do uma ninfetinha, o RG. Você gosta de uma ruiva, velho? É isso? Ruiva, loira, morena. Que fala e anda. Eu gosto de mulher, velho. Boa, RG. Pô, tá certo. É, aprende, Domênico. Pô, somos a resistência. Ô, velho, qual que é o bairro, hein? É Vila Ré. Vila Ré. Zona Leste, querido. Aí, o bairro do Motinha. A gente tá no Ré. Tá bom. Isso aí. E o time? Coringão, né, Dudu? É campeão. Ó. Nem enferrujou a garganta ainda, Benjamin. Porque desde 2012 que eu não grito é campeão. Olha a cara de inveja do Dudu que ele fez. Desde 2012. 2012 eu também gritei. Eu também gritei. Você gritou, em dobro. Chupa. Depois. É, eu gritei em 2012. Mas você gritou de raiva. É. Mas vocês também gritaram no ano desde passado. Desde 2012 o São Paulo também não ganhou o título. É. Não, ano passado quando eu gritei esse ano é campeão. Podemos gritar de novo. Não, mas também, eu já gritei. Então, podemos ainda gritar de novo. Mas o título do Santos esse ano, RG, foi aquele campeão. quando você é campeão brasileiro, você fala, é campeão! E da Copa do Brasil, você é campeão, mas Copa do Brasil também vai ser. Como é que eu grito? Copa, aliás, Copa do Brasil brasileiro? E ganhando em cima de rival? Aliás, a CBF perde uma oportunidade de fazer um jogo. A CBF perde uma oportunidade de fazer um jogo no final do ano, uma final que lotaria pra caramba. Campeão da Copa do Brasil contra o campeão do brasileiro, o super campeão brasileiro, duas finais. O brasileiro é mais pesado. Caramba, que Santos e Corinthians. Mas você tá pondo o Santos campeão? O Palmeiras também, pode ser Palmeiras e Corinthians. Não, você falou Santos e Corinthians. Na minha opinião, o Santos ganhar. Obrigado, fica lá, mas não seria legal, mano? Aê, falando sério. Mas Sombra, falando sério. Ele tá com o Santos, é que acabou de enterrar o Santos. É, ele tá com o Santos. Agora eu vou me defender, seus merdas. No Campeonato Paulista, eu também tava com o Santos. Tá com você, viu? Pera, Campeonato Paulista tava com o Santos e Corinthians. Agora falando sério. Seria maravilhoso. Não era sério? Não, bem sério. Mas seria maravilhoso. Ou Palmeiras ou Santos contra o Corinthians em dois jogos decidindo o super campeão brasileiro. Mas deixa eu falar um negócio. Do caramba, passados os dois títulos, o que acontece? Se não tiver um porquê esse clássico valer mais alguma coisa... A taça não tá perde bom. O sentido. Vale o que mais? Hoje os clubes não... Não ligam pra taça mais, né? Sabe que os dois iam jogar com o time reserva. Perde o sentido. Pô, Sombra, mas se tivesse um puta prêmio, se tivesse um patrocinador que pro prêmio? Jogo... Uma grana boa, pô! Ou se não, tudo bem, mas que vale? Vai. Os caras querem sair de férias. Ô, Portuga... Ô, Sombra, mas quer lotar o campo Portuga, ia, quanto seria esse jogo, Portuga? Para! Os caras querem ir embora, velho. Porra, os caras que estão de férias. É hora de ganhar o campeonato. Eu acho que deveria. Embora. Então, eu acho o seguinte: se tivesse espaço no calendário, se fosse programado já, vai haver um jogo em Brasília. Por exemplo, aquele campo não serve pra nada. Brasília é neutro. Vai haver um jogo. Nossa, antes da temporada Brasília, terminar. Você quer piorar ainda, agora. Não, é um campo neutro, Sombra. É um campo bonito. Pra lá. As duas torcidas vão. Vai valer a super. Porque é o melhor time do Brasil. A ideia é semi-interessante. Ela é legal. É que depois, na prática, ela acaba não se realizando como é a ideia. E os ouvintes estão falando pra mim aqui, ó. Mano, o Corinthians ganhou em 2013 o Paulista e a Recopa. Mas, gente, a Recopa, eu não comemoro o título da Recopa, porque por mais que tenha sido em cima do São Paulo, tudo bem, aquele é um joguinho aqui, um joguinho lá, sabe? Não vale nada, né? A Recopa não vale nada. E o Paulista, quando a Recopa tá cheio, não tem a graça. E eu não tô aqui menosprezando o Campeonato Paulista, que é um campeonato muito legal. Mas diante das expectativas que o Corinthians tem, cara, tá certo? Diante de tudo que o Corinthians fez nos últimos anos, não é que o Paulista passa a ser um título secundário, mas não tem o mesmo peso de um campeonato brasileiro, uma Libertadores, um outro ninguém, Mundial. Mas ninguém tá falando que tem, só tô brincando no sentido não, de ser. Não, mas é porque os ouvintes estão falando que eu não... Já... Porque eu disse que eu não comemorei muito em 2013. Não, mas não dá pra comparar porque o peso... O último título top, meu, que eu gritei é campeão, com o peito cheio, RG, foi justamente em 2012. Brasileiro e Copa do Brasil, é lógico que não tem o mesmo peso que o campeonato estadual, pô. Não dá pra comparar, lógico que não. E o Campeonato Brasileiro, se comparado com a Copa do Brasil, ele ainda é um pouco mais pesado. Muda é um o assunto, pouco mais pesado. Por quê? Para, meu. Olha a cara do todo meio. Tá constrangido? É que muda, meu? Ou vai continuar falando? Tô constrangido por quê? Porque você não grita mais a campeão faz tempo. Mas é que tá. Como é que um cara como eu, que torce por um dos maiores times do Brasil que está no mundo, vou ficar constrangido, no caso, como você disse, Benjamin, que eu tenho muito mais título que vocês? Ih, rapaz! Eu não entendi. Na ponta do queixo, RG. Mano. Que título? Aí, mano. Pera lá, que título? Luta, mesmo, os caras que estão ganhando sexto agora, o primeiro dos caras, RG, na história dos caras foi em 90, nós já tinha já dois, três, quatro, sei lá quantos. E nós ganhamos um monte de títulos. Você tá de peraí, eu ganhei falar a verdade, né? Mas, dentre esses títulos que você ganhou, fala com o ouvinte aí. Quantos mundiais? Aí. Meu time fala tem dois mundiais, vocês têm quantos? Fala com o ouvinte aí. Ah, tá. Ô, amigão. Para. Seu time só foi querer ser grande em 90. O Corinthians vai ser campeão já domingão ou o Atlético vai conseguir atrasar essa comemoração do timão aí em mais uma rodada? Ô, mano, eu até falei com um camarada meu, velho. Eu acho que deveria perder os 5 jogos e deixar os trouxas dar o título pra nós. Os trouxas? Ai, não, você tá ofendendo. Esse Leverkusen fala muito, cara. É muito chororô. Fala muito. Mas aí, peraí, hein? É, acho um recalcado, velho. Mas vocês estão vendo, pera só. Não conseguiu nem ganhar da gente, tomaram um chocolate lá. E vem falar que o campeonato tá manchado. Mas ele tem que ir do lado do time que ele tá, cara. Não, o cara tem, ele não pode ser visto. Lógico, porra. Ele tá defendendo o time dele. A campanha que o Corinthians fez não apagou. Não, ele tentou desmerecer. Ele tentou desmerecer. Mas foi um outro contexto. Você tentou desmerecer a campanha que o Corinthians fez. Foi extremamente infeliz, mané. Ele pediu desculpa. É isso mesmo. Não pediu desculpa, não. Então tem que pedir. Não pediu desculpa porra nenhuma. Tem que pedir. Inclusive, domingo, quando questionado a respeito disso, ele falou, então... é que o Corinthians acabou ganhando da gente aqui, foi merecido, mas quando eu disse lá que o campeonato tá manchado, eu ainda continuo afirmando isso, porque houveram erros, houveram não, houve, né, porque houveram não existe. É, houve erros aí que acabaram beneficiando o Corinthians, sei o quê, e não dá o braço a torcer, parece aquele besta que tá dando murro em ponta de faca coisa, e continua dando. Coisa, até eu que sou um besta, não entendi. Pra falar alguma coisa, no mínimo tinha que ter ganho os dois jogos, mas tomaram pau nos dois, caga muito. E outra, amigão, ele declarou aí nessa partida antes desse segundo jogo contra o Corinthians, ele falou, esse jogo pra mim é uma questão de honra, porque eu vou provar que se eu ganhar o jogo contra o Corinthians, que o Atlético estaria vivo no campeonato se não acontecesse aqueles erros de arbitragem que aconteceram, tá certo? Então foi ridículo da parte dele, recalcado o Atlético Mineiro, mano. Mas não pode ser burro, Domênico. Ah, mas teve um monte de treinador que também fez bobagem lá atrás, que defendeu o erro aí, que é a agremiação. Mas Domênico, tentar apagar a campanha do Corinthians vezes esse campeonato brasileiro, chega até a ser idiotice. Ah, mas ninguém tá pagando isso aí. Não, que o Corinthians tentou, indiscutivelmente, o melhor futebol hoje, seguido de muito perto pelo Santos Futebol Clube, Foi o melhor. Sim. Olha, Sombra, não há dúvidas. E o único time que poderia fazer frente para o Corinthians no campeonato era o Santos, se o Santos tivesse engrenado. Não há dúvida nenhuma de tudo isso que vocês estão falando. Não há. Só que existiram alguns jogos que aconteceram... Que teve erro mesmo. Pô. Ou vocês estão vão falar que não? Pra todo mundo. Favor e contra. Tudo bem, mano, mas teve 3 ou 4 jogos seguidos pro Corinthians. Não foi. Por isso que ele falou isso. Não, inclusive... Aí depois, tudo bem, pode ter acontecido ao contrário. Teve erro contra o Atlético. Mas é verdade. Que contra o Atlético? O Atlético foi beneficiado contra o Cruzeiro. Mas o Atlético foi beneficiado contra o Cruzeiro. Agora, não é porque aconteceu o erro seguido de 3, 4 jogos, que foi o que... Inclusive, foram os que abriram esses pontos. Esse tal de Leverkusen, deveria relembrar um pouquinho, talvez, aí, um passado não tão distante assim, que foi a final do Campeonato Mineiro, em que o Atlético, não vou dizer que tungou a Caldense, mas o Atlético foi extremamente beneficiado com um gol impedido do Jô. Deu o título pro Atlético. Mas deu o título pro Atlético. Mas conta-me na história. Antes ele começar a vomitar a regra e falar um monte de bobagem, ele deveria ver o presente do Atlético também. William, grande abraço pra você. Zomba, desculpa, deixa eu mandar um abraço pro pessoal aí, meu. Manda. Vou mandar um abraço pro pessoal do futebol de segunda, pessoal do futebol de sábado, um abraço pro meu amigo palmeirense Marlon aí que tá ouvindo vocês agora. Você joga lá no São Paulo, cara? Não entendi. Ah, futebolzinho de segunda, né? O futebol de segunda não é o Palmeiras, não é, né? Olha o respeito. Não, desculpa, Domingão. É segunda divisão. Olha o respeito. Segunda divisão, né? Olha o respeito. Eu tô falando de segunda qualidade. Olha o respeito. Segunda categoria, isso não pertence mais a nós, não, filho. Boa, Domingão. Ah, para, isso já foi passado. Ô, mano, indiretamente, velho, a gente deu o título da Copa do Brasil pros peixes aí, que a gente abriu mão, senão a gente tava lá também. Mas é verdade, o Corinthians abdicou. Ano que vem você aprova. O contrário. Esses caras são o arauto da arrogância. Eu nunca vi isso tão bom. Os caras só são. Porque nós deixamos. Porque o arauto da arrogância. Porque o corintiano falando que entregou pro Santos é que nem o Levir falando de campeonato. É a mesma coisa. Só porque eu deixei que você é campeão. O cara é arrogante, velho. Tanto é que eu cantei a pedra. Você é o Zé Mourinho, velho. Não. Zé Mourinho cantou pedra. É Mourinho do futebol. É o Zé Mourinho do futebol. Eu cantei a pedra antes de acontecer esses dois jogos aqui no Corinthians. Pra se concentrar no brasileiro, eles entregaram. A Libertadores, o Paulista e a Copa do Brasil. Não. É verdade. O Paulista, o Guerreiro e o Sheik pro Mengão. Tchau, William. Tudo de bom. Falou, Sobrão. Valeu. Vocês aí, parabéns. Valeu, parceiro. Valeu. Obrigado aí pela audiência. Esse foi o Momento Sem Parar. 3 ouvintes na sequência. Ligeiríssimo. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar em todo lugar. Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. HDI Seguros, de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora... mano, vai fazer a barba com o Bozão. Opa, com certeza, velho. E o Bayern meteu 5 no Arsenal. 5-1. E o Barça tá ganhando também, 2 do Neymar. Mano. Mano, o bagulho é louco, hein? O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele. Sua pele tá vermelha, tá áspera, velho. Usa essa nova linha da Bozano que eu te garanto. Vai ficar top, vai ficar parecendo uma bundinha de bebê. Vai ficar lisinha, lisinha, lisinha. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Aquele moicano, aquela franja, você decide. E além de tudo isso, a Bozano traz mais uma baita novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Eu uso e recomendo, hein? Você passa de manhã, cara, você chega à noite, às vezes tá tinindo, velho, tá tinindo. Não tá com aquele cheiro de coberta de mendigo, não. Você tá perfumado, perfumado, velho. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Poxa, genial, cheiro de coberta de mendigo, eu achei um negócio de doido, velho. Porra! Rapaz, aqui no Brasil a gente via tanto, né, as torcidas, né, fazer aquelas mega bandeiras, etc e tal, né, uma coisa tradicional, né, o pessoal esticando bandeira pro Morumbi, mas vocês viram na Alemanha, um time de terceira divisão na Alemanha, os cara, a torcida fez uma bandeira com 450 metros de comprimento, e abriu e na arquibancada inteira, deu a volta no estádio. Pô, dava até pra me servir essa bandeira. Que coisa bacana, bonita, viu? Dava uma camiseta pro Pantuga. Dá uma camiseta pra mim. Ah, lençol, pelo menos. Quem é o nome do time? É? Tem aí, bacana. É o Dinamo Dresden. Dinamo de Dresden. É bacana. Agora é o Dura torcedor pra ir ver o bandeirão, né? Mas tem, cara. Lá na Alemanha os caras lotam os estádios mesmo. É uma terceira divisão, Porto. Pô, lota, cara. Esse time aí, antigamente, era bom, antes de cair o muro, caramba, esse time aí era famoso. Eu tinha até um joguinho de botão desse Dinamo Dresden. Um time amarelo e preto, era um time bacana. É do lado oriental? É, do outro lado, é bacana, é um time bom. A bandeira custou 25 mil euros para ser feita. Se fosse no Brasil, 2 milhões. Ah, não, mas aí é o torcedor, não é o governo que tá fazendo. Ah, mas mesmo mas torcedor verdade, também... Isso pô, aí cai na Lei Rouanet, isso incentiva a cultura. É. Você não vê que esse papo aí daqui é Corinthians. Aqui é que eu vou pra Portugal. Narigudo, aqui é Corinthians. Vamos falar do consórcio Honda? Vamos falar, porque na sequência eu vou contar a história do ratinho criminoso. E olha, eu vou falar do consórcio Honda, que já entregou mais de 5 milhões de motos. E pra comemorar essa marca histórica, o consórcio Honda vai dar 50 motos CG 160 Titan. Todos os meses na promoção, chegou a sua vez. E para participar é facílimo. Basta você comprar uma cota de consórcio e você já estará concorrendo. E mais, você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais as suas chances. Com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar sua moto. E o melhor de tudo, você não paga juros. Frase linda. Você não paga juros, escuta só. PCX a partir de R$ 203 mensais. NXR 160 Bros ESD a partir de R$ 199 mensais. Então, amigão, você já sabe, hein? Não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção. Chegou a sua vez. Você poderá ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. É isso aí. Vá agora mesmo até a concessionária Yuri Motos e fale com o gerente, o França. Se não der tempo hoje, vai amanhã. Você pode ligar para o França também. Liga lá, anota aí. 2714-5500. 2714-5500. Você vai encontrar a melhor alternativa para realizar o seu sonho de ter uma moto Honda, Chuck. Consórcio é Honda. É, isso aí. Estádio 97 também no oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção pra toda a sua casa. A respeito daquela premiação do Campeonato Brasileiro, é assim, ó, o campeão leva 10 milhões de reais, o vice-campeão 6 milhões e 300 mil reais, o terceiro lugar 4 milhões e 300 mil reais, duas milhas a mais, hein? O quarto lugar 3 milhões e 200 mil reais, o quinto lugar 2 milhões e 200 mil reais, aí o sexto 1.4, o sétimo 1.3, e assim vai até o 16º lugar, tá bom, que recebe sucessivamente. Que recebe 350 mil reais. Os rebaixados não ganham nada, velho. Tá bom. Ganha uma naba. Além da tristeza, nem um real. Rebaixado. E a cota do ano que vem de TV é pela metade, né? Além do real. Mas se a CBF não vai dar nada pros rebaixados, grande, o clube grande quando cai, ele permanece continua, né? Durante um ano. O Vasco, né? É grande também. Lógico que é, claro, gigante. Que é. Como não? É, olha aí. Velho, você viu isso, cara? Quem foi? Olha onde chegou o negócio. Um ratinho. Coisa de louco! Tinham policiais civis que estavam fazendo uma revista num presídio lá no norte do Tocantins, uma cidade chamada Araguaína. Aí eles viram um ratinho. Lá vem história. Depois, um ratinho treinado, ele transportava drogas e carta de jogo de um pavilhão pro outro. Esse é o ratinho, velho. Lembra do macaquinho do Chau? É. Lá no Se beber não casa. Exatamente. O ratinho pegou droga na dama de coco. Teve o ratinho daquele famoso filme Na Espera de um Milagre. O ratinho tinha uma linha de crochê que ficava amarrada no rabo. Aonde? Aí seguiram o ratinho e descobriram que ele ia do pavilhão A até o C. Olha isso. Quando chegava no destino, os presos puxavam a linha onde ficava amarrada as drogas e outras coisas que ele queria mandar de um lado pro outro. Esse é o Ratatouille, velho. Você acredita nisso? E o ratinho tinha o GPS e falava, você chegou ao seu destino. Aí parava o ratinho. Esse ratinho tem o QI mais alto que o do moto, velho. Que o ratinho era de estimação. Esse ratinho na frente. Esse ratinho na frente do moto é o Einstein. Filé mignon, hein? Não sacaneie os ratos. Ô, mano, qual o queijo mais caro do mundo? Queijo mais caro? Deve ser algum grama padano. Não, Roquefort? Não, imagina. Qualquer sombra. Qualquer. Sei lá, mas tem uns queijos... Tem uns da queijo Serra da Canastra. Que tem até comercialização proibida no mercado negro. Um ratinho desse deve ser tratado, meu povo. Imagina, cara. É. Aquele queijo com fungo de primeira. Se acabar o queijo no mundo, vai fazer a menor falta. Tá louco, porque você vai pagar. Agora você vai ter. Eu crucificaria você. Queijo branco, tá bom. Queijo. E você acaba primeiro que o queijo. Vai acabar o mundo se acabar o queijo. Uma das melhores coisas da culinária. Tá louco. Queijo é imprescindível. Você é torcedor do Corinthians, quer ganhar um relógio do Corinthians? Então entra aí na loja online do Estádio 97. lojadoestadio97.com.br. Aí, ao clicar, vai aparecer o banner da promoção. Basta você cadastrar seu e-mail e no dia 16 nós anunciaremos aqui o ganhador. Não é fácil? E tem mais, hein? Tem mais novidades. Além dos relógios do Corinthians, agora você encontra na loja do Estádio 97 relógios do São Paulo Futebol Clube. São 8 modelos. E também a coleção de relógios do Rogério Ceni. Você ainda não tem o relógio do Rogério Ceni? Opa, tem o relógio da faixa, tem o relógio do 100º gol. Acessa lá, lojadoestadio97.com.br. Curta também no Face, facebook.com/lojadoestadio97. Os relógios do São Paulo, do Corinthians, do Cruzeiro, do Galo, do Colorado, do Grêmio e também centenas de produtos de todos os times do Brasil você encontra na lojadoestadio97.com.br. Agora, quero falar com você que vai fazer uma faculdade de TI no ano que vem. Cara, você quer trabalhar na área de tecnologia para inovar, para mudar as coisas e mudar o mundo? É ou não é? Então, comece mudando seu conceito sobre faculdade de TI. Presta atenção. Por que fazer uma faculdade que não inova em nada? Para que você vai fazer? Faça diferente. Faça a BandTech. A BandTech inova. Você quer ver? É a primeira faculdade de TI com 75% de aulas em laboratório. A primeira com curso de inglês. A primeira com atividades de coaching. A primeira com bolsas por mérito de 20% a 100%. É diferente ou não é? E não é tudo. A maior diferença da BandTech é preparar seus alunos para fazerem diferença, até nas melhores empresas de TI. Faça diferente você também. Faça a BandTech. Acesse já e inscreva-se para o processo seletivo 2016. BandTech, a faculdade de TI que faz a diferença. Ô, flamenguista! Opa! Salve, Sombra! Obrigado pela sua participação. Eu aqui que agradeço Estranho a oportunidade. Ninho. Boa, Flamengo! Um abraço a todos, companheiros da bancada. É um enorme prazer, sou um grande fã de vocês, embora tenha passado muita raiva naquela final do Santo André. Pelo amor de Deus, vocês sacanearam demais. O melhor quadro de humor que eu já fiz. Ele foi demais. Eu queria subir, eu trabalhava aqui na Pamplona. Eu queria pegar cada um, mas passou. Ah, mas fica à vontade. Não, não, não. O Portuga aí, ó. Que isso. Pode pegar eles aí, ó. O Portuga, o Portuga quer fugir da mulher, cata ele. Não, tô fora. E mandar um abraço, Sombra, pro pessoal, senão eu não entro nem em casa hoje. Ah, manda. Ah, mandar um abraço primeiro pro maior rubro-negro que eu conheço. Sr. Francisco, meu pai, aos conterrâneos. Ele é mesmo, aqui... rubro-negro, maior? Em nenhum momento da vida ele não chegou a torcer pro Vasco, tem certeza? Não, ele é simpatizante do Santos. É simpatizante do Santos, que o meu avô, o pai dele, era santista. 50% ele é legal, velho. Não, ele é 100%. Pô. Não é Itaipava, mas é 100%. Um abraço para minhas irmãs, Bárbara e Perla. Um beijo para os meus sobrinhos, família Silvério, da minha esposa, família Leopoldo, dos meus primos, família Costa Oliveira, todos os meus amigos. Um camarada mandou um abraço para o Benjamin, o Toninho do fã-clube de Sepultura. Toninho! Um abraço. O Toninho mandou um abraço. Um abraço para o Toninho. Toninho é gente boníssima. Camaradas do fã-clube. Um abraço a todos, paz nos estádios. O Benja quer tocar na sua tatuagem do Iron. Não, ele pode tocar. Ele não sabe a diferença. Ele ouve. E mandar um abraço também pro pessoal dos Jardins, né? Que eu não posso esquecer minhas origens. Pessoal do Jardim Miriam, Jardim Selma, Jardim Itacolomi, Jardim Santo Eduardo, Jardim Herculano. Só buena gente. Obrigado. Nós, um abraço e. Espero ter deixado uma porta aberta para que eu possa retornar a essa casa. Com muito certeza. Obrigado. Opa! Valeu, mano. Você foi obrigado bem demais, aí. Cara. Foi bem, parabéns. Foi bem. Ó, e tá rolando uma campanha para ajudar uma criança. É o pequeno Gabriel. O Gabriel, ele nasceu com uma dificuldade muito grande, aí, sem os dois braços, sem as duas pernas. E essa campanha tem o intuito de ajudar o pequeno Gabriel e a sua mãe, que atualmente não está trabalhando, e tá com o Gabriel 24 horas. Sandra é uma família que passa muitas necessidades. Ela é viúva e ainda tem mais dois filhos pequenos. Quem puder ajudar essa família, compre o livro do Gabriel. O site é... Vamos ajudar. livrodogabriel.com.br livrodogabriel.com.br. A venda desse livro, ela é revertida 100% para a compra de um imóvel com adaptações especiais para o Gabriel e a sua família. Então, o site para você adquirir o livro é livrodogabriel.com.br, rapaz. É isso aí. Ajude. Bora, Gabriel. Vamos ajudar. Força, vamos ajudar. RG, quem é a camiseta do Estádio 97 com apoio da fitcamisetas.com.br, velho? Que é isso, velho? Você fica beliscando o Benja, bicho. Por que Douglas, isso? Cara... Por que você não senta no colo dele, hein? Você é tão apaixonado por ele? Douglas... Cavalaro! Cavalaro, é isso? É, Cavalaro! Douglas Cavalaro ganhou a camiseta com o apoio da fitcamisetas.com.br, hein? Todos que ligaram, entraram no ar ao vivo, ganharam também os bonés do Estádio 97 produzidos pela Vista Aérea. Telefone 3031-2288. Estádio 97 volta amanhã às 5h30 da tarde aqui na Energia 97. Oferecimento da Esser, construindo com valor. Também em promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Também tivemos o oferecimento da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Engove, vai para a balada? Bom Engove para você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. Valeu, gente. Boa noite. Ó, na sequência tem Night Sessions. Tchau. Todo sábado para domingo às 2 da manhã no Clubtronics. Stay tuned. Tiesto's Club Life returns right after this. Tiesto com o Club Life. Energia. O Energia na Veia prepara pra você uma grande surpresa. A festa de fim de ano do Energia na Veia com Billy People. Com...

Speed. Night Sessions. If you love